Boa tarde, Alborguete. Boa tarde, aliás, o senhor hoje, como todos os dias, muito bem trajado, uma camisa preta com detalhes vermelhos. Muito bonito o senhor hoje. Ainda não havia visto o senhor de preto. Vem cá, você dá a bunda? Não faço isso. Você, tipo, por acaso, dá a bunda? Não, não faço isso. Na realidade, tipo de coisa. Você dá a bunda? Não faço. Será que não? Porque homem que acha homem bonito só pode dar a bunda. Eu acho que não achar o sexo igual bonito, eu acho que é não, é bundeiro mesmo, é bundeiro mesmo. Então assuma logo. Eu acho você uma pessoa bonita. Assuma, larga de ser filho da puta e assuma logo que você dá a bunda, porra. Principalmente por dentro do coração. Viadinho. O senhor está ridículo hoje, o senhor está muito feio, sempre foi e sempre será feio, tá bom? Vamos pro pau agora, é um programa. Agora sim. Se elogiar não tá bom, velho. Você tá me chamando de viado, tá pensando. Não, agora ele tá te agredindo. Agora ele tá te agredindo. Tô agredindo, sim. Tô agredindo, qualquer problema, pula no meu peito, velho. Ah, mas meu filho é da porra! Não, é brincadeira, boa tarde, Alborguete. Boa tarde. Brigadão, Dalborga, tá ouvindo sim. Entra na internet Explorer, no Firefox, Transformer do Chevrolet, Fox e tudo aí. O programa tá foda. Esse recadinho tá putão. Te amo, Dal Gostosão. Vai lá, vamos pro outro. Eu tô ouvindo, Messi. Tô sempre ouvindo. Mesmo sem ter entrado tanto no iogurte. Dá um beijo na sua bunda. Será que o Ricardo Aleixado senta? Não sei. Tá sentado aqui na cadeira. Se sentar, não sentar, isso é problema dele. Alborguete, sua boca é mais suja que chota de puta em liquidação. A tua é pior que a tua mãe. Tá? Beijão na bunda, Messi. Sacanagem. Um beijo na tua bunda. Que delícia. Messi, o país está mais gozado do que o Ricardo comenta. Que o Ricardo comenta a mulher dele. Só uma coisa. Ô, Cubas, respeito você, gosto de você. Só uma coisa, não coloca a minha família em brincadeira besta, não. Tá? Falou, é isso aí. Uma coisa é liberdade, a outra é amizade. Isso mesmo. Dalborga, o Pablo é bissexual, tem um cara aqui. Descobrimos? Vambora. Tem coisas, Ricardinho. Com todo o respeito que eu tenho por Vossa Excelência, você que tem parceria comigo nesse programa, entendeu? Ganha mais do que eu, inclusive. Então, eu quero dizer o seguinte: ganha mais do que eu. Ou não, filho da puta? Por quê? Pela ordem. Você ganha mais do que eu. Ricardo ganha. O Ricardo é o que ganha mais de todo mundo. Falei alguma coisa? Ele é o patrão da rádio. Pela ordem, Vossa Excelência. Porra, não seja hipócrita, não seja canalha, porra. Não seja canalha, não seja filho da puta. Não seja. Pela ordem, Vossa Excelência. Aqui, Vossa Excelência, aqui não é Congresso, nem Assembleia. Ô, Alborguete, mas também ele tem que ganhar mais para sustentar os 8 filhos que ele tem, fora do casamento. As outras mulheres. É só assim, né? Essas vidas de gerente de bailão, essas coisas, é resultado. É o resultado. E bate. Eu proponho a gente pegar mais 10% de cada um todo mês e ajudar ele também, porque é difícil. Puta cabrona! Esses 10%, seu Leonardo Henrique Capote, eu vou dar pro senhor ajudar a tomar a cerveja todo dia. O senhor tá inchado. O senhor está em ponto de explodir, seu Leonardo. A cachaça, graças a Deus, a gente tem uma sala inteira cheia de cachaça. Não precisamos de ajuda pra cachaça. Sala lá? Cheia de cerveja? Alborguete vem. Como é que vive um homem desse? Ele vem no final de semana. Como é que quando que você eu? Tomar? Vencida. Eu vou de cerveja e ele vai de whisky. Vencida, eu falei, vencida. Alborguete só fala de Johnny Walker. Agora, toda aquela bebida que você está ali, na skin cariol, tá vencida. Não, mas aquilo dá pra jogar fora mesmo. Vencida. Venceu. Vencida. Vamos ao que interessa, viu? O papo gosta de Red Label. Dá licença, eu estou falando com o Pablo, por favor. A humanidade encontra-se devastada. Após anos de afeminação do homem, feminismo e vitimismo, os últimos neandertais resistem em suas cavernas. Muito bem, Vilma. Onde é que está? Onde está o quê, Fred? Meu chapéu do clube. Tenho uma reunião esta noite na Leal Irmandade dos Búfalos. Está começando Sociedade Primitiva com Hernani Carreira. Salve, salve, confraria! Hoje nós estamos aí para mais uma leitura de e-mails. Leitura de e-mails aí que se tornou um clássico do programa, já que vocês gostam tanto. Só que o monitor aqui que tá um pouco torto. Mas vamos tentando aqui. Hoje eu tô trazendo aí um cara que é fera. É o cara que eu conheci através do Celso Raffini e que morri de rir. O cara é bom, tem uma comunicação poderosa e vai vir ajudar a gente a ler os e-mails aí. Hoje quem vem aí é o Bruno do Stallion Games, é isso? Eu falei o nome certo? E Stallions Games. E olha, se o Celso ouvir você, amigo, ele vai dizer assim, é Celso Afine, amigo. Eu sempre falo o nome dele errado. É, ele vai comer você, ué. Deixa eu falar uma coisa pra você. É bruto, mas parece um urso quando ele tá bravo, viu? Deixa eu falar, eu já vi o Celso da cada chilique. Deixa eu falar uma coisa. Eu tenho muita coisa pra conversar com você hoje. Realmente hoje vai ser um negócio aqui, vai ser loucura. Deixa eu perguntar uma coisa pra você. Da onde que veio essa ideia sua de ter o canal lá do Stallions Games? O que, que foi a história? Pra ganhar dinheiro. Eu vi um Monark comendo. Porra, Monark ganhando 130 mil reais por mês. Eu digo, caralho, é uma coisa que eu faço sem jogar Minecraft. Vou fazer isso aí. E vou fazer melhor que ele. Vou fazer entrevista. Vou sair pra ir. Só que você sabe, né? Eu sou um cara que tô preguiçoso pra fazer edição de vídeo, essa coisa aí. Quando eu vi, abro o Flaps. Quando eu vi que tinha que renderizar o vídeo, demorar 2 horas e meia. Que era um tempo que eu tava podendo fazer várias outras coisas, né? Inclusive tá vendo pornografia na internet. Perdendo tempo, meu irmão, pra renderizar vídeo. Puta que pariu, caralho. Eu digo, puta, fodeu. Mas deixa eu falar uma coisa pra você. Pera aí, que tá muito interessante. Você chegou a ganhar algum dinheiro ou não? Ganhei 60 reais. Então ganhou. $60. Ô, louco. Foi, eu tenho um vídeo que viralizou de Dragon Ball Infinity em 2012. Foi o primeiro vídeo do canal que eu consegui editar, porque eu tive paciência. 10 minutos de vídeo, sem coisa, que eu não consegui gravar minha voz. E eu esqueci de botar o microfone. Depois que eu tinha falado pra caralho, eu vi que só saiu o som do jogo. Aí essas coisinhas foi minha. Aí eu botei lá. Por incrível que pareça, deu 66 mil visualizações. Eu não sei se eu comprei robô também, que eu tinha esse negócio de maracutaia aí. Mas deu 66 mil pessoas lá. E o AdSense estava bem alto, porque como foi o primeiro vídeo, aí rendeu $60 aí. Só que eu fui deixando. Fui gerando lá, tinha receita, e depois de muito tempo que eu fui saber dessa monetização. Aí teve uma empresa de fora, quem até me ajudou a resgatar esse valor foi o Celso. Que ele disse, olha, tem as empresas aí pegando os vídeos e tomando a monetização para eles. Uma empresa de fora que não tinha nem nada a ver com o jogo, abriu reclamação e pediu a... Direito autoral. A porra... E isso, eu, puta que pariu, me fodi, vou ser preso e o caralho, eu digo não. Aí ficou isso por 2 anos, aí depois quando eu conheci o Celso em 2014, que ele me passou uma reivindicação que ele usa lá no canal dele, que aí eu consegui puxar essa monetização de volta. Porém, eu já tinha pagado vídeo de GTA que tinha 2 mil visualizações, eu tinha uma média boa de visualização, entendeu? Porque aí eu lutei na época, gravei minha luta, que eu lutei o box, gravei, botei lá, deu 5 mil visualizações. Eu tinha uma média de rotação que eu fazia vídeo todo dia. E aí colocava vídeo lá, só que depois eu desgostei, comecei a casei também, cortei o dedo fora, foi um monte de coisa, e eu meio que desgostei do canal. Mas casou, retornei. Casou ou cagou? Casei. Casou mesmo. Caguei também. Caguei durante muito tempo, nesse período, que deve ter cagado, né? E, inclusive, o que é que acontece? Você vai perdendo a coisa que você não tá vendo outros meios, você quer ganhar dinheiro rápido. O que acontece hoje, a gente quer ganhar dinheiro imediatamente. Então, se eu tivesse dedicado mais o canal naquele começo de 2012, 2010, por aí, a gente... Eu tinha, assim, uma média hoje de 30 mil visualizações por mês, entendeu? Deixa eu fazer uma pergunta pra você. Eu morri de rir com as histórias suas. Você é louco pra caralho. Você é completamente louco. Mas quando a gente olha pra você, pra sua foto, você parece um cara normal. Como é que você esconde isso das pessoas, essas loucuras suas, essas histórias suas, saindo com putas, loucuras suas, você esconde? Ou todo mundo sabe que você é loucão? Não, todo mundo sabe que eu sou prostituta. É porque eu tive uma crise existencial com 14 anos de idade, pô. Eu tive a crise da meia-idade com 14 anos. Eu disse, porra, eu tenho 14 anos, eu não fiz nada da minha vida. Isso eu já tinha ido em brega. Eu tinha comido um moleque, tinha comido prima, eu tinha comido um diabo. Eu com 14 anos tenho isso na minha cabeça. Aí eu comecei a fazer uma... Olha, porra louca, de 14 anos de idade até 19, quando eu virei a chave do foda-se, que eu digo, pô, não vai dar não. Eu vou passar daqui, eu vou correr. Mas peraí, volta lá. Você comeu sua prima, cara? Mas não é nojento comer prima ou não, normal? Ué, foi ela que eu peguei sarna. Você não viu essa história? Não, conta, peraí, conta do começo essa história. Como é que foi que você comeu a sua prima? Ah, pá, pronto. Ó, eu tinha uma prima, a bicha era feia. É feia, misericórdia, sangue de Cristo tem poder. Mas eu tinha, sabe quantos anos? Ah. 13 anos. 13. Aí eu ganhei o meu Mega Drive. Eu tinha o meu Mega Drive, aí, só que o meu quarto com o quarto da minha mãe é parede com parede, entendeu? Eu digo, porra, se eu dar uma balançada na cama, a cama é de madeira, fazer Aí, tem aquele sonzinho do Mega Drive que tem o Colonus, né? Eu tinha uma fita de 6 jogos, e ela fica, na apresentação, ela fica... E é praticamente o mesmo estalo da cama. Eu digo, eu ligava o Mega Drive, entendeu? Tava lá me telecando com minha prima, que ela dormia na minha cama. E aí, tava lá metendo na cama e o Colonus, pá! E eu pá na cama. Eu chegava no colégio, isso com 12, 13 anos de idade, os caras não acreditavam que eu comia minha filha. Eu não teve a nada a ninguém. Eu já tava, não precisava bater punheta. Porra, melhor coisa do mundo, a primeira vez que você bota o pipi dentro de uma xoxota, menino. Com camisinha ou sem? Tem camisinha, cara. Você vai perder a primeira metida do mundo, você vai meter com camisinha? Você é doido? Caralho. Eu recomendo aí a galera. Escolha uma menina limpinha e coma essa camisinha. Não, não, fala essas coisas não, seu louco. Se caiu o pau, você comeu alguém sem camisinha, meu irmão. Mas deixa eu falar, pera aí, tá muito massa. Você vai comer uma puta sem camisinha, não vai. Mas o seu tio não descobriu? Não, ela ia pra lá, ela é uma filhada de minha mãe, é uma prima assim que eu digo que é prima, sei lá se é prima ou não, eu sei que ela ia pra lá, tinha uma xereca, eu senti o cheiro, entendeu, como um bom lobo que sou, comi a carne mijada. Oxi, você tá lá, rapaz, você é acostumado a bater bronha, escondido, todo dia, a gente vai e fica. Eu tinha que ir pra escola. Era 45 minutos. Todo mundo da minha casa sabia que eu tava batendo punheta. Entendeu? Tanto que eu tinha uma revista dentro do banheiro pra me ajudar, pra ver se demorar muito tempo. Que era da Avon? Ah, que da Avon era a Premiere CD que eu pedi pra um cara comprar na rua. Eu dei uma cachaça a ele e comprei, dei o DVD pra um amigo meu e fiquei com a revista. Porque tava muito difícil, eu tinha que bater minha punheta antes de ir pra escola. Escondia a revista atrás da... Não tem uma pia, aquela pia não tem um zio que você bota a pia em cima. É porque aqui não sei se... Aí eu no, sei, você é, tem, tem a torre... É? Não, peraí, você tem aquela torre que segura a pia e ali o fundo dela é falso, é vazio. E pronto, onde? Ali é o melhor esconderijo de revista, Meninos de Ouro. Eu sei que hoje vocês têm celulares, né? Não precisam estar correndo esse risco. Mas antigamente a gente tinha que esconder as revistas atrás dessa curva aí. E uma vez minha mãe pegou e eu tomei aquele sulavanco de porrada. Mas peraí, volta lá, tá muito massa. Aí você comia, você comeu sua prima por quanto tempo? Ah, eu comi um ano direto. Puta que pariu, eu lavei o pau lá. Aí depois eu comi ela de novo. Foi aí que eu peguei a sarna. Que eu fiquei me coçando. E todo mundo pensou que era coisa da academia, que era da Embasa. Mentira. Porque eu me curei dessa sarna uma vez, é escabriosa de novo. Aí o Celso disse que eu comi cachorra, mas é escabriosa. Você comeu uma cachorra? Mentira. Eu comi cachorra, comi ela. Porque eu comia, aí depois ela casou de novo. Aí ela ia limpar a casa lá da minha mãe, né? Que minha mãe pagava ela. Só que também eu já tava com 14 anos, já tava mais nervoso, já tinha ido pro Carnaval de Salvador, já tinha pegado mulher. Olha, essa história é boa também. Eu fui pro carnaval, aí quando eu voltei do carnaval, essa mulher tava lá limpando a casa, eu digo, é agora que vai cair na madeira. Aí eu fui sem capa mesmo, meti transa e larguei o pingo de solda lá dentro, porra. E ela falou, você gozou dentro? Eu digo, oxi, eu sempre meti, nunca tive esse problema. Quando eu tirei o pingo de solda branco lá, meu irmão, a gala, gozei dentro. Essa mulher disse, vai me engravidar, fodeu. E eu digo, pronto, 14 anos de idade, vou ter filho com essa mulher feia, tô fudido da minha vida inteira. Aí essa mulher, mas ela não engravidou de mim não, não sei, né, se eu tenho um filho lá, não sei. Ela apareceu grávida aí depois de um mês, mas não foi meu não, segundo ela. E nisso eu fiquei me coçando pra caralho, peguei uma coceira que corria meu corpo inteiro, eu digo, puta, me fudeu. Aí eu tive que fazer um tratamento com polaramine, velho, pra me curar desse diabo, desse negócio. 2 meses, eu não conseguia dormir, porque eu me coçava inteiro. Aí quando eu me curei, certa vez, essa menina voltou lá de novo, comi essa mulher de novo. Voltei a pegar essa mesma de goia. Foi desse cão que eu peguei essa doença. Aí que você teve certeza. Aí eu que tive certeza. Mas é bom demais, puta que pariu. Você fica lá, assim, vou ou não vou? Vou. Pronto, fui lá e fiz o serviço. Mas deixa eu falar uma coisa, aí você tem também, você tem uma cultura, uma história muito forte com jogos do Mega Drive, sim, Master System e tal. Como é que foi? Conta um pouco pra gente, qual foi o primeiro videogame que você teve? Meu primeiro videogame foi um Mega Drive, por isso que eu tenho essa afinidade lá com o Celso, porque não foi o primeiro videogame dele, mas ele acho que viveu uma história parecida com da minha, assim, em torno do Mega, né? Como ele falou que ele teve o pai dele, forçava ele a fazer outras coisas para não ficar com o Mega, né? Uhum. Para não ficar nesse mundo dele lá. Mas o meu caso foi diferente. Eu viciei em videogame muito cedo, porque eu vivo num mundo totalmente diferente das outras pessoas, sabe? Sim. Eu queria controlar meu mundo, entendeu? E aí, quando eu fui jogar, o primeiro videogame que eu joguei foi em Alagoas, no interior que eu fui. Em Alagoas, em outro estado. Aí, quando eu vi você podendo movimentar uma parada na tela, assim, que, porra, você pode modificar uma estrutura no seu mundo, sabe? Mas ali, você tem um poder na mão, entendeu? Você pode ser um piloto de avião, você pode ser um herói, você pode ser um cara que... Você pode construir cidade, você pode fazer o caralho. Digo, puta que pariu, é isso que eu quero. E eu entrei nesse mundo assim, porra, de cabeça. Viciou. Entendeu? Viciei. Até eu descobri a putaria. Entendeu? Quando eu descobri a putaria, eu disse, pronto, meu, eu vou me limitar ao vício, que eu me vicio muito fácil nas coisas. Meu, e droga? Droga eu nunca usei. Não gosto porque a minha droga é putaria. Eu adoro tudo relacionado a erótico, nada que seja muito... Eu tenho um limite, muito, entendeu? Não, não sou adepto à pedofilia, nem à velhofilia. Mas velho e criança... Mas peraí. Porque eu tenho uma pergunta que eu faço aqui sempre. Cada um já me deu uma resposta diferente. cada um que vem aqui no programa dá uma resposta diferente. Pela voz sua, a gente nota que você é do Norte ou Nordeste, certo? Sim, sou do Nordeste. Por que que o povo do Nordeste... Eu quero fazer duas perguntas pra você que eu faço pra todo entrevistado que eu trago do Nordeste aqui. Cada um me dá uma resposta. Primeira pergunta. Por que que o povo do Nordeste tem, é tão hipersexualizado? Vocês, a molecada aí perde o cabaço novo, a mulherada aí perde o cabaço nova também. Aí todo mundo parece que tem um fogo pra trepar, que é um negócio anormal. Vocês têm uma coisa fora do sério. E por que que o povo daí gosta tanto de coisa bizarra? Comer cavalo, comer égua, comer cachorro. Você falou, inclusive, que tinha uma turma da rua que tava comendo gato, cara. Que papo é esse, meu irmão? Peraí. Vou lhe dar duas respostas científicas. Vou dar uma resposta científica e uma popular. Ok. A primeira científica, que é mais chata. É porque, assim, como a gente é do povo que tem mais tópicos, né? A região é muito mais quente. E aí você, o corpo humano, o ser humano instintivo, aumenta mais o libido sexual da... O calor? Pessoal. Isso, entendeu? Por isso que aí o povo vai e come vaca, por exemplo, essas coisas, comer égua, come velho. Isso aí é porque os caras é meio doido, entendeu? Aí não tem contato com as coisas, aí eles comem mesmo. No interior os caras comem o diabo, meu pai comeu a galinha, matou a galinha da minha mãe, foi da minha avó, pô. Mas que história é essa que a turma da rua aí, a sua, tava comendo gato? Fala a verdade, pode contar essa história aí. Comendo gato? Você falou que tinha uma turma que comia gato. Ah, tá. O pessoal tava comendo cachorro, rapaz. Cachorro? Era. Mas que é isso, rapaz? O cara era. Mas eram os caras mais antigos que a gente, entendeu? Eu já sou de uma turma mais evoluída, que já comia prima. Entendeu? Uma turma antiga que comia mais vaca, comia. Porra. Não aguentava ver nada em pé que queria meter a pica na vaca, no negócio. E porque tem o negócio da gata, né? Que a gata, quando fica no cio, ela fica botando rabo pros outros. Os caras dizem que ficava com tesão naquilo. Aí eu acredito que eu não vou de jeito nenhum. Mas aí você falou que você ia dar uma resposta científica, que é por causa do calor. E qual que é a outra resposta? A outra resposta é porque o pessoal é meio tarado mesmo. Né? O pessoal é isso aí. É porque, assim, pela questão de baixa renda, aqui muita gente não teve televisão. A tecnologia... A tecnologia chega aqui. Não dá muito... pra gravar esse programa. Vai, continua. Como é que é? Não tinha televisão? E aí? Tinha televisão. Só tinha a vela na roça, aquela coisa, né? E aí o pessoal vai fazer filho, meu irmão. É 14 filhos, é 15 filhos, vai metendo transa. E aquilo vai passando de geração em geração e você não tem contato com outras coisas. Tem tecnologia. Aí a diversão é trepar. Trepar, você não tem. Às vezes o cara não tem nem dinheiro pra tomar cachaça. Entendeu? Só tem a nega velha em casa e o cara vai fazer o quê? Vai ter transa e pronto. Aí com medo que ele tiver na vida. Às vezes a mulher não quer dar, ela vai ficar doido, bate na mulher. Vai comer gente na rua, vai dar o rabo. É um inferno. É muito difícil aqui, porque assim, não é questão de ser homofobia. É questão do que o cara der pra viado aqui no Nordeste antigamente, o cara passava fome, porque pra ele arrumar alguém pra comer. Às vezes tinha uns caras incubados aí, né? Mas em questão disso aí. Mas você já comeu homem? Pode falar a verdade. Você já comeu homem? Não. Não? Nunca comi, não. Já comi um casal, assim. Eu comi a mulher, o cara ficava olhando lá, pá, mas... Ah, o cara tinha tara? Ué, eu participo do sexlog, eu tenho um sexlog. Não vou divulgar porque eu não quero ninguém lá vendo o meu sexlog, né? O que é sexlog? Não, explica aí. Tudo bem, não vai divulgar. Você não sabe o que é sexlog? Não é possível que você não sabe o que é sexlog? Um rapaz antenado como você não sabe o que é sexlog? Não, juro pra você, o que que é? Explica aí. Sexlog é um Facebook de sexo. Sexy log. Mas funciona? O quê? Eu já comi gente do sexy log à torta e à direita. Eu voltei a minha assinatura aí mês passado. Eu tive dois convites já pra comer gente já. Mas aí, não, pera, volta lá. Aí o casal, aí o cara tinha sonho que você comesse a mulher dele, foi isso? Ué, então eu vou lhe contar como é que existe um submundo. Tem um submundo das drogas. No mundo. E tem um submundo do sexo. E quando os dois se juntam, tem aquele aparelho ali, mas tem um submundo do sexo. E tem muitos casais que tem essa fantasia aí de fazer essa coisa, né? De ver a mulher com outro cara, ver o marido dela com outro cara, ver o marido dela com outra mulher. Tem gente que é pansexual, tem gente que transa com árvore, tem gente que fica lá com a árvore e vê a mulher trepando. É um mundo meio assim. Não tiro coisa de ninguém, porque toda forma de prazer é viável, a não ser que pegue e atrapalhe o direito do outro, né? Certo. Mas, puta que pariu. Porra, eu acho válido assim, a pessoa que tem um devaneio sexual, não tem coisa, a pessoa vive livre, sabe, sem amarra nenhuma, nem nada. Se a pessoa quiser dar o rabo, dê. Se a pessoa quiser comer gente, dê. Cora. Agora, assim, que participe, né? Não vai trair sua traição, vai trair o marido, vai trair a mulher. Tu quer trair? Leva a mulher junto e pronto. Aí você vai ver o que, é que ela vai sentir, se pegar uma traição, alguma coisa. Eu não tenho nada contra o seu filho, entendeu? Se tivesse alguém assim, uma parceira mesmo minha, e quisesse fazer um swing, eu não tava nem aí. Você trocava a mulher? Eu já fiz isso na festa de São João, a gente tava beijando, eu e meus primos no interior, porra. É cada história muito, muito, muito louca, assim. Meus primos, a gente tava beijando uma mulher, a gente trocava as mulheres no meio da coisa. Mas você pegava a barba do seu primo, maluco? Tu acha que você nunca beijou mulher no carnaval, nunca pegou mulher no carnaval, não? Carnaval você nunca foi, né? Uma vez que eu fui curtir carnaval, odiei. Achei uma bosta. Mas você deve gostar. Pelo jeito seu, você carnaval, gosta. Porra, eu já. É por eu que eu tive assim. Dos meus 14 anos até os 20, 19. Eu comecei a namorar. Até os 21 anos de idade, puta que pariu. Eu era o cara mais porra louca que tinha na face da terra. E pior. Eu trabalhava tudo direitinho, mas eu fazia as minhas coisas tudo sozinho, entendeu? Às vezes não tinha muita história pra contar, às vezes os caras nem queriam me acompanhar, que sabia que eu era porra louca demais, porra. Entendeu? Mas como é que foi a história que você comeu lá a mulher do casal lá? Como é que foi? A minha primeira experiência foi com, sabe quantos anos? 14 anos. Ah. 14 anos era muito. Eu já comecei a malhar, já era mais bonito, entendeu? Aí já tava começando aquele MSN de câmera. Sei. Né? A webcam de 300k. Uhum. Porra, caralho. Aí a gente entra e eu digo, porra, isso aqui vai ser a revolução. Vou mostrar minha rola na internet a torta e a direita. Entrei na sala de bate-papo da UOL antigamente, que eram imagens eróticas. E depois teve o... Eles começaram a separar as salas, né? Aí eu entrei numa sala, era Sexo Cidade Salvador. Aí sim. Tava lá conversando, digo, pô, tem que ver uns peitos, umas coisas assim. E aí era aquele meu MSN lotado de MSN, assim, quando abria. Às vezes a mulher não tinha câmera, ou era viado querendo ver pau de homem, era uma porra. Dentro de uma... Hã? Não, aí continua, e aí? Dentro desse de um casal, eu peguei e conheci um cara, né, que falou assim, abriu a câmera e tava lá ele e a mulher. Aí ele pegou e falou assim, sua mulher, você é muito bonito, não sei o quê, eu quero dar um presente de casamento pra ela, não sei o quê. Eu digo, então, eu nunca prestei, né. Peguei a rola, mostrei na câmera, assim, aqui, eu dei isso aqui pra ela de presente. Aí, me choque. Aí, será, meu Deus, não sei. Aí, eu pago a sua passagem pra vir, a mulher olhando na câmera, loucamente. Aí, digo, Aí, peguei e fui. Aonde que era? Pagaram minha passagem. Eu moro em Lauro de Freitas. Aí, 100 quilômetros daqui pra Feira de Santana. Eles pagaram minha passagem. Pagaram minha hospedagem, fiquei numa pousada lá, num hotel muito bom. Chegaram lá, eu comi a mulher de todo jeito, comi bunda, comi rabo, comi porra. E o cara lá, bege, olhando assim pro teto, sabe, com uma coisa, eu acho que a sensação que ele nunca tinha visto, assim, a mulher dele caindo na madeira, a mulher se se deliciando. Eu acho que foi aquilo que foi o batismo da sacanagem. Eu digo, pronto, agora que eu vou comer um muito. Ele ficava olhando? É. Você não broxou? O cara foi, Eu vou broxar? Ué, tem um cara olhando você pelado, trepando, não é esquisito? Ah! Ai, ai. Não? Eu tinha 14 anos de idade, 14. Mas eu sempre fui bem desenvolvido, assim. Não tô dizendo que eu sou um pauzudo, sou um kid de bengala. Mas eu sou, assim... Aí eu tava comendo... Eu não ligava pra isso, não, pô. Eu disse assim, quando eu falei pra você que eu tive uma crise existencial com 14 anos, eu liguei o foda-se. Virei uma chave na minha vida que eu disse... Não vou ter medo de nada, eu vou andar onde eu quiser. Entendeu? E aí, tanto que eu entrava em boate, noturna, fiz amizade com os caras. Você era menor? Como é que você fazia? Eu trabalhei no centro da cidade de Salvador. Você trabalhar no centro, eu não sei como é que funciona São Paulo aí. Mas aqui chama um lugar Avenida 7. Quando você trabalha na Avenida 7, você tem contatos imediatos de primeiro grau. Entendeu? E eu já tinha barba. Eu enganava em qualquer lugar, entrava, ficava em camarote, ficava. Eu vi tanto show. Eu só não tinha dinheiro pra comer mulher. Mas eu vi cada mulher espetáculo assim, velho. Eu conheci o. Eu não sei se ele era marido da Gretchen na época, não sei. Aquele cara que fez o filme com ela. Ele tinha uma boate lá na Carlos Gomes. Na Carlos Gomes. Eu pedia tanto a ele pra entrar na boate, tanto que um dia eu consegui entrar. E aí? Entendeu? E aí eu vi cada mulher espetáculo, rapaz, cada deusa do ébano assim, eu digo, porra, eu acho que eu não tenho nem pau pra isso. Ai, ai, ai. Rapaz, a mulher dançando, a primeira polidense que eu vi na minha vida, eu ficava assim, eu digo, porra. Eu digo, se essa mulher quiser me dar, eu vou fazer o quê? Eu vou me esconder. Sabe uma paniquete, meio? Uma paniquete, eu digo, porra, essa mulher vai ficar de quatro. Eu vou olhar pro meu pau. Eu não sei se eu vou ter pau pra comer essa mulher. Eu vou chegar em casa e vou me acabar de bronha. Mas, puta que pariu. Aí eu vi assim a mulher dançando no pole dance. Sabe uma coisa brilhar? A mulher tinha aqueles pelos assim, descoloridos, uma morena espetaculosa, velho. Eu digo, caralho, aí depois saiu essa mulher, saiu uma loura. Eu digo, puta que pariu. Aí eu digo, pô, eu não sei nem quem, eu acho que se eu no quarto escuro, eu só pego uma mão assim, puxo e digo, vai ser você. O cara mandasse entrar no quarto e dissesse assim, escolha um aí. Eu digo, oxe, eu vou de olho fechado, pegava uma, meu irmão. Qualquer uma. Feliz, Rapaz, mas deixa eu só fazer uma pergunta. Pera aí. Mas, olhando o seu perfil, inclusive, quem quiser do programa que achar interessante suas histórias, pode te adicionar no Facebook, essas coisas? Pode? Tá tranquilo? Pode. Não falando nada no perfil, pode. Deixa eu perguntar uma coisa pra você. Mas olhando lá o seu perfil, você é um cara religioso. Como é que você faz essas putarias ser religioso? Eu sou espírita. O espírita não é um cara que tenha crenças. É tipo assim: você é responsável pelas suas atitudes. Entendeu? Você tem um livre-arbítrio para fazer o que você quiser. Agora você tem arcar com suas consequências, entendeu? Mas esse negócio não atrai coisa ruim? Ou não? Atrai coisa ruim se você pensar que vai fazer coisa ruim. Tipo assim, todo mundo tem um dogma, certo? Sim. Assim, a gente tem que quebrar uma crença de que uma coisa sexual, se fosse pecado, a gente não tinha pau, nem tinha xereca para comer ninguém. Tá entendendo? Entendi. Então, pô, se tá no corpo, é a mesma coisa assim. Tá no jogo, é pra usar. Eu digo, tá no meu corpo, eu vou usar. Ué, então dá a bunda, então. Ué, você quer a bunda também, ué? Pode dar, então, ela. Não, a bunda é pra cagar. A bunda é pra cagar. Só sai, meu irmão. Não é? Você usa a bunda pra cagar, meu filho. Você não vai dar o rabo. Tanto que eu não ligo pra comer cu de mulher. Você só come o cu da mulher pra ela andar pra outro. Porque se você não comer, ela vai lá e dá pra outro, cara. É isso, meu amigo. É assim que funciona? Não, o quê? Você, olha, se você não comer o cu, aos ouvintes, é o que eu tô te falando, conselho. Peça o cu da sua namorada. Peça o cu da sua esposa. Peça o cu da sua pretendente. Mesmo que ela não dê, outro vai chegar pra ela e vai oferecer, e ela vai dar, e ela vai gostar, e você vai se fuder. Então você tem que tomar a frente, então. Mesmo que ela não dê, só você tem a atitude de chegar e dizer, olha, mãe, vamos fazer uma coisa diferente, e aí, tal, uma brincadeira, chega lá devagarzinho, pá, e tente. Ah, não gosto não. Não gostou, pronto, mas você já deixou o seu laço lá. Nunca mais ela vai te esquecer. Bom, Bruno, então nós vamos pra leitura de e-mails, vamos lá. Vou ler aqui o e-mail. Eu sou meio Faustão. Se você quiser fazer algum comentário específico, tipo assim, alguma coisa que eu acabei de falar, você fala, pede pra eu dar uma pausa aqui, senão eu vou indo embora, tá? Vamos lá. Exército. Hernani, em breve terei que comparecer ao exército. Você acha que é uma boa ideia me alistar? Valeria a experiência ou seria apenas perca de tempo? Você se voluntariou? Abraços. Olha, vou dar minha visão, o Bruno já vai falar a visão dele. Na minha opinião, sim, você deve servir. Eu vou te explicar os motivos por que você deve servir. Eu, Hernani, não servi. Porque na época eu fazia curso, mas depois eu me arrependi. O exército é uma baita experiência por alguns motivos. Primeiro que você vai começar, você vai ter lições de vida importantíssimas que você vai sair na frente já das outras pessoas. Você vai aprender disciplina, você vai aprender trabalho em equipe, você vai aprender a dinâmica de as funções, você vai ter que aprender o básico de sobrevivência, você vai poder dar alguns tiros, esses tiros que você vai dar vão facilitar você lá na hora de você tirar a sua posse de arma ou o seu porte. O exército, outra coisa, você já vai ter depois que você fica um tempo lá, você começa a ganhar um salário pra você ficar lá. Isso aí já vai te ajudar, só que você não vai gastar com moradia, porque a moradia eles dão. Então você vai pegar esse dinheiro e você vai guardar. Quando você sair do exército, você pode comprar uma moto pra você. Você pode dar entrada num imóvel, você pode dar entrada num carro. Você pode... Então, ou seja, o exército, gente, só tem benefícios, não tem malefícios. O exército é uma coisa que eu arrependo de não ter servido. Porque o exército encaminha você. Só que o problema, calma, eu sei que agora vai ter ouvinte que discorda. O exército, o problema do exército é que tem gente que vai lá e acomoda. E o cara vai lá e fica o tempo máximo que pode ficar, que se eu não me engano, são 5 anos. Mas eu posso estar errado. Aí você tem um tempo máximo que você pode ficar lá. Se você não fizer nada, você é dispensado. A maioria das pessoas que se dá mal na vida é porque a pessoa se acomoda e não toma rumo. Aquilo lá você tem que sair, e aí você pode arrumar fazer um curso pra trabalhar de vigilante, porteiro, alguma coisa, e aí você vai estudar e você vai encaminhar a sua vida. É uma ótima ferramenta, uma ótima opção. Então eu recomendo muito que você, ouvinte, sirva. Bruno, fala tudo o que você pensa sobre o exército, você serviu, conta as suas experiências aí. Ah, já fui. Eu fui tentar entrar pro exército uma vez. Só que no dia da... o cara mandou eu chegar lá às 6 horas da manhã. Eu achei estranho. 6 horas da manhã. Aí ele mandou baixar as calças pra olhar se eu já tinha aquele exame que faz pra ver se tem hérnia, sei lá. Sei. No saco. Eu acho que esse cara queria ver meu saco. Aí eu fiquei cismado de não ir pro exército. E vou dizer logo a real aqui. Se você for um pulpetone, se você for gordo, como eu fui gordo boa parte, sou gordo hoje, não adianta nem você ir pro exército, porque o cara já tem um biotipo lá pronto pra você fazer o que você quiser lá. Entendeu? Porque você deu um incentivo e eu vou falar a real o que é que acontece. Eu vi muito esse pessoal do exército ir pra lá, eles ficam lá no sol esperando pra fazer todo aquele... o alistamento, você fica lá no sol esperando, vai lá não sei quantas vezes, se você não tiver um pistolão pra entrar, fodeu. Ou se você não tiver o biotipo pronto do soldado, que é o cara alto, magrelo, pra depois você se formar lá dentro, ótimo. Se você não tiver, meu irmão, não vá. Peça, o cara vai botar pra você passar tempo, você tirar sua reservista, vai procurar o que fazer. Se você quiser entrar pro exército, vá malhar antes, pare de comer, não seja gordo, e vá pra lá. Mas se for gordinho, consegue. Gordo não. Gordinho consegue. Gordinho, na hora do exercício, você vai ser reprovado. Porque ele tem... Infelizmente, a gente... Se tem gordo aí, que é bem atlético, né? Mas tem gordo que não vai conseguir fazer os exercícios. Quando o cara mandar você fazer... eu acho que o mínimo é 8. 8 flexão no... Como é que é aquele exercício que a gente pega na barra? Fazer barra. Barra. Pronto. Fazer barra tem que fazer 15. O cara na segunda já tá morrendo. O cara acostumado a comer batata, bater bronha, fazer o diabo a 4. Quando fazer barra lá não vai aguentar. Ele pode passar na primeira etapa, segundo não vai aguentar. Agora se você quiser se preparar, não desincentiva ninguém. Agora sim, se você não vê que você não tem um porte, vá procurar outras áreas, vá se instruir, vá fazer outra coisa, vá melhorar em outros campos, entendeu? Você com alistamento militar, você não perde nada, né, Bruno? Você vai lá, não perde nada, agora você vai, mas tipo assim, se o cara tiver um sonho de ser um Rambo, entendeu? Não vá com essa ideia de ser Rambo, porque não vai ser assim, não. Se você tiver um porte físico, e o cara, você vê, olha pros soldados hoje, você olha... um cara e você vê o mesmo porte físico de você, você tem grandes chances. Meu primo foi pra se alistar, ficou lá, fez as provas, tudo direitinho, mas nunca chamaram ele. Outro primo meu, era o sonho dele era entrar pra aeronave, pra marinha. Ó, estou falando só de o que, é que os caras falam, não sou eu que falei não. Diz que os caras dão bunda, não sei o quê. Não foi eu que falei não, hein? Os caras querem me matar aqui, hein, meu? É o povo que fala. É o povo que diz, não sou eu. Aí ele foi falar na escola que ia entrar pra marinha, os caras disseram que os caras queriam comer ele, que ele queria dar bunda. Puta que pariu, que inferno. Entendi. E aí esse cara não... Chegou a última etapa, quando ele ouviu essa história, ele não foi mais. Largou mão. Hoje podia estar aí. Largou mão. Olha os soldados aí, cuidado, hein? É brincadeira, hein? Isso é um conto que dizem aí. Entendi. Não é Bruno de Souza Brito que diz. Próximo. Leitura de e-mails. Fala, Hernani, meu parceiro. Gomes D. aqui. Tenho 25 anos. Sensacional. Último programa sobre futebol. Caso haja uma parte 2, fala sobre a hegemonia do São Paulo Futebol Clube entre 2005 e 2008. que draga que tá o São Paulo. Você tá acompanhando futebol, Bruno? Acompanho. Ave Maria, eu adoro futebol. Qual que é seu time? Vitória da Bahia, o Leão da Barra. Ô, Vitória. Preta e tradição. O Vitória é o time de um rapaz que a gente trouxe aqui, o Beta Pobre. Depois você pesquisa pra você ver. Mas quem tá forte hoje em dia aí é o Bahia, né? Ah, mas daqui a pouco cai. É tipo assim, dependendo da gestão do presidente, quando ele terminar de roubar ou coisa, aí o time se fode todo e pronto. Aqui a mentalidade é muito arcaica. O Vitória, em 97, tinha um presidente que ele conseguiu fechar uma parceria aí com o Banco Econômico, né? E ele revolucionou, que ele criou o time empresa. E aí o Vitória se destacou no cenário mundial e tal. No mundial não, né? No brasileiro, assim. Contratou Bebeto, mas não foi bosta nenhuma. Pô, time foi muito pica. Era Bebeto, quem mais que tinha naquele time? Fala aí. Bebeto, Túlio, Petkovic. Puta que pariu, Wesley, cara! Era uma seleção, maluco! Mas tinha Fernando... Tinha na zaga, tinha uma zaga muito boa também. Mas só que assim, ele pegava e não pagava salário. Os caras, Petkovic deu até uma entrevista que os caras fumavam maconha na concentração. Era um time muito arcaico. Aqui, a mentalidade sempre foi privilegiar os times de fora, entendeu? Aí a torcida, entendi. Às vezes, os caras não dão apoio para o próprio time do Nordeste. A gente tem que parar com essa visão que time do Nordeste é time pequeno. Você vê, aí o CSA sobe, toma um cai de porrada, tá em último lugar da temporada, porra. Aí cai, e quem é que vai respeitar uma porra dessa? Nem televisão, fecha o contrato, aí pega medalhão velho, entendeu? O time, a gente, o Nordeste tem que formar jogador. Formou o jogador, botou no time, segura o cara 2 anos, o cara aí depois vende. Pra gente contratar jogador... Vai acabar com o futebol daqui. Tem que formar jogador, montar um time competitivo como o Vitória sempre fez, chegou. E se contratar jogador, fodeu. Pode contratar um ou dois para montar um esquema que tem experiência. Mas se o futebol do Nordeste continuar contratando um jogador de fora para pagar 200 mil de salário, que o estádio não dá, cobra 5 reais para o cara que não tem renda, vai tirar da onde? Direito de televisão, que pode cobrir outras coisas? Não adianta. A gente é contador de alguns jogadores de futebol, né? Eu fui contador do Max Biancucci e hoje a gente só tem um cliente do Marcelo Lomba, que é cliente da gente lá. Entendeu? O que os caras ganham fora é maior do que uma folha salarial de um time daqui do Nordeste, porra. Entendeu? Entendi, muita coisa. Que pariu, aí você vê como é que você vai manter um time desse em alto nível, ou você formando jogador pro cara arrebentar e dar uma sorte, ou mudar a filosofia de trabalho daqui, entendeu? Tentar igualar o patamar, botar a imagem do futebol forte, porque tem muita gente, muito torcedor daqui do Nordeste que ainda torce pro time de Rio e São Paulo. Tem muito torcedor do Flamengo aqui. Ah, isso eu fico puto. Eu não gosto disso. Não é isso? Eu não gosto disso. E aí, em vez de valorizar o time da própria região, o cara compra pay-per-view do Flamengo. Pay-per-view do Corinthians. Tem que torcer pro time da cidade, ô Bruno. Isso que é o certo. Tem que torcer pro time da cidade, o time local. Isso. Pois é, mas só que como a Globo chegou aqui, a Globo só transmitiu a Flamengo, só transmitiu a Corinthians. Agora que vai ter um campeonato do Nordeste. Mas a Copa do Nordeste tá massa. Rapaz, a Copa do Nordeste, você vê como é um jogo de Série B. Infelizmente. Você não gosta? Eu não tenho a mínima vontade, o Vitória ganhou. Mas é um jogo de Série B, um jogo feio, um jogo truncado. Os caras, é lançamento e nada. Você não tem um toque de bola refinado nem nada. Você vai para o caraca da agonia. Mas pra xingar o outro cara de corno, de não sei o que, se o time é uma merda, pronto. Mas pra dizer que é futebol de alto nível, porra, você vê, é a maior prostituição que a gente teve na face da terra. É você contratar um jogador, um técnico europeu. Temos grandes técnicos aqui. Aí tem muita gente que fala, contratou o Josualdo. Vamos, pronto, já que o cara mudou o futebol brasileiro, o cara tem um esquema europeu, que o esquema europeu come de 10-0 o nosso esquema tático de 84, que é o mesmo esquema. Que a gente muda. Antigamente a gente usava 4-3-3, né? Que tinha o ponta de lança, tinha coisa. Aí depois passou-se a 4-4-2. E ficou 4-4-2, 4-3. Agora a maioria dos times daqui usa 4-5-1. Porque deu certo com o Corinthians. Entendeu? Vai imitando o esquema tático. Você não tem uma jogada ensaiada, você não tem nada, você não tem uma coisa para surpreender o adversário. Você lembra da época do São Paulo, que o São Paulo jogava com três zagueiros? Você fala da época do Muricy? Isso. Sim. Muitos times daqui do Nordeste começaram a jogar com três zagueiros. Tanto que o Davi Luiz foi revelado do Vitória quando ele entrava de terceiro zagueiro. Entendeu? Você vê a mentalidade. Um time que tá dando certo fora. Um esquema totalmente assim. Que você vê que o São Paulo tinha grandes alas. Aí o cara daqui, o técnico vê que o São Paulo tá dando certo com esse esquema, fica aqui também. Entendi. Aí pode dar ganhar um jogo, pode ganhar coisa. Agora, a gente tem que criar nosso ambiente de jogo. Vai fortalecer o time da região, porra. Você não pode imitar o time de fora, não, senão a gente vai ser pequeno a vida inteira. Entendeu? Entendi. Bom, você disse que era zagueiro no tempo de escola. Quando você ia pro ataque e deixava o buraco atrás, vai tomar no cu. Infelizmente, todo mundo julga, todo mundo. O pessoal fala que, de gadobol, estou perdendo uma grande chance de preservar um dos últimos... Não, está perdendo uma grande chance de preservar um dos últimos lugares onde o homem pode ser homem, sem filtros, mas sem ser gay. Claro que deve ser de forma sadia, concordo. Você vibrar no estádio do seu time é sensacional, concordo. Tomar uma breja no bar vendo o jogo sozinho ou com os camaradas não tem preço, concordo plenamente. Como eu queria uma figura masculina para me passar essa filosofia, pois fui criado por mulheres, eu sei do que é isso. O post só vem evoluindo, o podcast só vem evoluindo, você é foda. A minha grande ferramenta para esse mundo caótico. Abraço, meu irmão, se cuide. Muito obrigado pelo seu e-mail, concordo. Futebol é ainda um dos últimos lugares onde pode ser exercida a masculinidade. Mesmo assim, eles estão querendo atrapalhar já. Fica querendo afeminar o futebol. Ô Bruno, você quer fazer um comentário sobre o e-mail do rapaz? Aham. Eu falo muito, desculpa aí, viu, cara? Não, mas é porque eu gosto de dar um ponto de vista. É assim, eu também, meu pai me levou pro estádio muito novo, assim. Eu com 5, 6 anos de idade, eu já ia pro estádio ver o Barradão, ver o Vitória, e eu sempre vivi essa coisa, sabe? Eu ganhei uma camisa oficial de 96, eu lembro até hoje, que eu ganhei da Boutique do Vitória. A camisa, ela saiu no dia, o Vitória foi até um bavio, o Vitória ganhou até de 2-1, foi 5-1 que o Vitória deu no Bahia. Eu tava nesse jogo, e aí foi a estreia do padrão novo, e a Ramon até jogou nesse jogo. Aí eu desfilava assim, era muito bom o estádio hoje, só que aí... Hoje o problema é as organizadas, assim, meio que tomou essa coisa. E teve muita gente que deixa de levar filho pro estádio por causa de briga, de torcida, e não sei o quê. Mas ainda tenha, leve o seu filho para o estádio, tenha banda boa de você curtir aquela coisa, sabe? O momento que você tem com o seu filho é você leve seu filho pro estádio, não vá sozinho. Não faça sua mulher dizer assim, leva esse menino, esse puto, por coisa que só quer ficar no computador. Incentive seu filho a ver um futebol. Mas ele, se ele não gostar, faça uma experiência, tente. Tenha aproximação, não só no futebol, mas tente se aproximar do seu filho, pra não passar essa coisa aí. Pra ter muita gente hoje que tem complexo da falta do pai. Eu mesmo, meu pai foi muito ausente. Meu pai às vezes fazia a festa da praia, na praia, que ele tinha um baba. Ele ia bater o baba, aqui é futebol. Jogava futebol na praia. Bateu um baba, que coisa gay, cara, sai fora. Bateu um baba. Mas bater o baba não é babar ovo. Mas e aí? Olhando por esse ponto, parece que o cara vai fazer um baba. Então, vem cá, Bruno, bate um baba aqui. Não, bateu um baba e fudeu, né? Então, vamos jogar futebol, uma peladinha. Então, vamos lá. Aí ele ia, passava o dia dos pais inteiro na praia, entendeu? Isso sem levar ninguém. A gente ficava o dia inteiro em casa e ele chegava bêbado e ainda queria que a gente desse feliz dia dos pais pra ele. Aí manda aí a perda, né? Entendeu? E hoje é foda, porra. Aí você... Mas meu pai, até uma época, ele foi assim, pra mim, ele era o... Ele foi um craque de bola, meu pai. Ele fez até teste no Bahia, né? Só que meu avô era muito... Meu avô não chama o Bahia, meu avô faleceu recentemente. Ele não chamava o Bahia de Bahia, ele chamava o Bahia de inimigo. E não queria que chamasse o nome do Bahia dentro da casa dele. Se chamasse, era uma surra que a gente levava. É mesmo? Era inimigo, Satanás, time do câncer, entendeu? E meu pai é um craque de bola. E meu pai não morreu, né? Ele pode dizer que ele joga. Ele sabe, assim, um cara que entrar no campo e decidir uma partida. Ele era, tipo, deixa eu ver, qual é um bom volante que você diz, assim? Acha um bom volante? Ah, apesar de ser chorão, mas é, o Thiago Silva é um bom volante. O Thiago Silva da seleção? Do 7-1. Ah, sim. Pronto, eu vou dizer um bom Daniel volante. Alves. Não, o Daniel Alves é lateral e é fresco. É. Um cara que, pronto, o Mineiro, pronto, o Mineiro do São Paulo. É. Meu pai, eu não tenho modéstia nenhuma de falar, meu pai jogava muita bola e batia de três dedos, assim, uma canhota que tinha, era nível Roberto Carlos. Uma vez eu joguei com ele, eu joguei na lateral, e ele jogou de volante, sabe, o cara acabar com o jogo foi ele, e ainda meteu ele bateu uma falta lá, Roberto Carlos, foi na gaveta. Ele disse assim, caralho, digo, se eu jogo 10% que esse cara joga, eu tava muito bem na fita, assim. O cara jogava muita bola. E ele foi fazer teste do Bahia. E meu avô pegou e tirou ele. Ele já ia subir pro profissional, ele tava jogando no Júnior do Bahia. E era, sabe assim, um craque de bola. Ele ia subir. Hoje eu podia estar andando de BMW, tá no Rico. Agora meu avô me fudeu, né? É foda. Sempre a gente tem um avô que faz bosta. Ele não deixou? Não deixou e ele foi serralheiro. Aí me fudeu tudo. A oportunidade de eu ser rico hoje, tá falando com você no microfone melhor, mas infelizmente sempre tem um avô. A gente diz assim, a gente é pobre porque o avô há muito tempo atrás fez bosta, né? Porque pra justificar a merda de trocação que a gente não teve, aí joga a culpa no avô lá na puta que pariu. É, resumindo, é isso aí. We'll be right back. Bom, vamos pro próximo. Dilema, assassinato. Olá, bom da boca. Sou um ouvinte assíduo do podcast há algum tempo. No entanto, apenas agora decidi enviar um e-mail por conta de uma situação bem delicada que está acontecendo. Não sou o Miguitim. Perdoe-me por qualquer erro gramatical. Não, que estou escrevendo esse e-mail na pressa, mas vamos lá. Meu nome é Argel, atualmente tenho 18 anos. Trabalho em uma farmácia e namoro uma garota há 5 meses. Ela é um tanto infantil para a idade, 17 anos. No entanto, eu a amo mesmo assim. Nunca tinha me sentido tão bem ao lado de uma outra pessoa. Acontece que algo complicou a nossa relação e o motivo é que ela está decidida a se mudar no final do ano. A causa da mudança seria o padrasto dela, que assedia ela desde os 12 anos. Isso deixa ela muito desconfortável, além de que ela ter sido abusada por outro parente na infância. Tá bom, deixa eu dar só uma pausa na sua história. Ô Bruno, esse programa que você tá participando aqui, gente fala muito do direito dos homens e a gente aborda várias coisas, artimanhas femininas. Não sei se é o seu caso, ouvinte, porque você não deu referências, eu não tenho como provar nada. Eu só quero alegar o seguinte, o que tem... Ô Bruno, a gente já trouxe casos aqui documentados, coisas sérias, a gente tá falando de coisa séria com você. Uhum. A gente já trouxe casos aqui dessa historinha da mulher falar que tá sendo abusada e da mulher falar que foi estuprada. E vai apurar, é mentira. Eu já trouxe vários casos. Eu tive um caso de uma ex-namorada minha que disse também que tinha sido abusada. Descobriram que era mentira. Ela tá expulsa da família. Ela não pode voltar nem pra casa dela. Tem gente que quer pegar ela na porrada. Então eu quero te dizer o seguinte, ouvinte. Um padrasto que assedia ela desde os 12 anos... É possível? É, mas já acho esquisito, ok. Ter sido abusada por outro parente, pô, mas você não acha que é muita coincidência? Pô, dois parentes abusaram dela? Isso não é muita coincidência não, ouvinte? Cuidado, você pode estar sendo manipulado. A gente já trouxe casos aqui, Bruno, de mulher metendo migué com isso aí, cara. A mulher chega em você, Bruno, fala assim, não, eu fui abusado na infância, não sei o quê, pra que você fique na mão dela, você coma na mão dela. Ou então pra se vitimizar... olha, é muito delicado essa situação sua aqui. Eu não tenho referência. Você já pegou mulher mentindo essas coisas aí, ô Bruno? Poxa, já aconteceu casos aqui mesmo do cara tá comendo a mulher. Ele tá comendo a mulher de um amigo dele. E a mulher dizer que ele tava comendo a filha dela. Porque ele não queria mais comer a mulher. Eu sei. Aí acusou. Eu sei. O cara. De estar abusando a filha dele. Eu sei. Entendeu? E elas também mentem lá na vara da família. Quando quer pegar a guarda da criança, ô Bruno, ela vai lá e fala assim, juiz, eu vi ele olhando o meu filho tomando banho, hein? Olha, ele tava olhando, tomando banho. Pronto, a juíza vai dar a guarda pra mãe. Só sacanagem, Bruno. Só sacanagem, cara. Aí é o que acontece. Eu digo assim, tudo tem que se analisar, a gente tem que olhar o contexto de tudo. Tudo, a gente não pode chegar e julgar ninguém. Hoje eu vejo assim numa atmosfera muito maior de você olhar o contexto de toda a situação. Esse cara pode estar abusando ela? Pode sim. Agora, duas pessoas, a gente tem vários casos de informações aí, vários meios de você denunciar. Conselho tutelar, jornal, mídia, Facebook, né? Fala aí. 12 anos, tipo assim, ela tem hoje 17, né? Ela disse 12 anos, então vamos lá, fazendo a conta, 5 anos. 2015 a gente tinha internet até no banho, se a gente quisesse, porra. Sim. Você tá entendendo? Se a gente vem falar, tem casos de você denunciar abuso sexual desde 2011, que foi a primeira campanha que a gente teve em massa aí, até pra assistente social, caralho, de você denunciar esse tipo de coisa. Justamente pra você não acabar com a família, de acabar com tudo, porra. Imagina se eu chegar pra você e disser assim, eu tenho uma namorada, ela tem uma filha, você pegar a menina de um jeito errado, a menina chegar pra sua mulher e dizer assim, pegar assim que eu falo assim, no colo, né? Isso, sim. Pegou, sem querer, pegou na bunda, sem querer. Aí a menina, pegou na minha bunda e falasse, você, porra, você sabe o que é um transtorno? O transtorno de um cara cair preso por abuso sexual na cadeia, ele vai se fuder. Acabou com a vida do cara. Não tem negócio de coisa, não. Porque realmente tem casos que o cara é filha da puta, mas tem casos que é sacanagem. Mas, eu acho que assim... Bruno, a história aqui do ouvinte é que a gente não tem detalhes, ouvinte. Você mandou muito, a coisa muito seca aqui. Eu vou continuar lendo o e-mail dele, mas... É isso. Olha aqui, ô Bruno, isso é pra os ouvintes tomarem cuidado. Ô Bruno, eu já trouxe muito caso aqui. A gente traz caso de mulher louca, mulher borderline, mulher problemática. Essa história aqui tá mal contada, ó. Vou reler pra você. Atenção, ouvintes. Ouvintes, pensem friamente, ó. A causa da mudança seria que o padrasto dela cedia ela desde os 12 anos. Isso deixa ela muito desconfortável. Além de que ela ter sido abusada por outro parente na infância. Pô, mas não é muita coincidência? Pô, meu Deus do céu. E outra coisa... Ou ela tem a xoxota de mel também, é foda. Por que ela não pôs um celular num armário escondido? Mostra na hora que ele assediou. Que eu não sei o que é o assédio, se ele passa a mão e tal. Filma. Conselho tutelar. Acabou, esse cara tá na cadeia. História que não... Você sabe, a conta não fecha, entendeu? Mas vamos ver a história. A mãe já viu de perto essa situação, mas a única resposta foi apenas dar uma risada ao ver a filha sendo assediada pelo próprio marido. Acho muito difícil. Acho muito difícil, cara. Ô Bruno, presta atenção nisso aqui. A mãe já viu de perto essa situação, mas a única resposta foi apenas uma risada ao ver a filha sendo assediada pelo próprio marido. Ouvinte, você viu isso acontecer? Ou ela te contou que isso aconteceu? Isso faz toda a diferença. Porque se você viu, aí é uma coisa. Aí eu até conversaria e tal. Agora, ela te falou que a mãe dela viu ele passar a mão nela e ela deu risada? Pô, peraí. Ele chegou a perguntar à mãe. Será que a mãe... Ele já conversou com a mãe e a mãe disse isso pra ele? Entendeu? Ó, fiquei sabendo de toda essa situação... Há 3 dias atrás, quando ela veio aqui em casa chorando me contar tudo o que já tinha acontecido. Olha, cara, tá com muita cara... Ouvinte, não... ouvinte, por favor, não fique chateado comigo. Tô falando pro seu bem. Não fica chateado comigo, tô te falando pro seu bem. Você pode estar sendo vítima de estelionato amoroso ou estelionato sentimental. Essa mulher pode estar jogando com você. Você acha que uma mãe... Tá vendo o marido passar a mão na menina? Isso é muito sério, Bruno. Você acha que uma mãe tá vendo o marido passar a mão na menina? Você acha que ela não vai fazer nada? Pode acontecer? Pode. Eu tenho uma história, Bruno. Deixa eu contar pra você rapidinho aqui. Escuta isso aqui, Bruno. Sim, pode falar. Tem uma história que eu vi isso acontecer. Tinha uma mãe solteira que tinha duas crianças, duas meninas. Duas meninas, uma era tinha, vai, 12, 13 anos e a outra era criancinha. Aí arrumou um que chama de boca de porco, um cidadão sem capacidade, um cara... Semi-analfabeto, arrumou um cidadão e juntou as malas com ele. Cara de uma ignorância absurda, metido a pastor evangélico e tal. Aí arrumou esse cidadão, esse boca de porco. Aí o boca de porco falava... Isso que eu tô falando pra você, Bruno, eu vi, e ouvintes já estejam cientes que isso eu vi. O boca de porco falava assim, disse que falava assim, ô Bruno, ele não gostava das filhas dela. Ele não gostava das filhas dela. Aí ele pegou e falou assim, essa menina que tá com 13 anos, ele pegava e falava assim, tem que arrumar um trabalho pra essa menina de 13 anos aí. Ela fica aqui dentro de casa, criando peito e bunda, passando aqui na frente da gente, ué... Não pode isso não, tem que arrumar um trabalho pra ela. Quer dizer, o que ele tá falando, ô Bruno? Entre linhas, o que ele tá falando? Claro. Ela tá criando peito e bunda aqui, passando na minha frente, uma qualquer hora eu vou agarrar ela. E a mãe não fazia nada, a mãe dava risada. Ah, não, tô falando mentira. A mãe não é que dava risada, perdão. A mãe só falava assim, é verdade, tem que arrumar um trabalho mesmo. E ele falava isso direto. Aí teve um churrasco que ele fez, que tava um cara que é esquentado. Aí ele pegou e falou a mesma coisa. Ô, vê se você arruma um trabalho pra essa menina aí. Tá com 13 anos, fica aqui dentro de casa, criando peito e bunda, passando na frente da gente. Tem que arrumar um trabalho pra ela. Aí diz que o cara estourou com ele. Estourou no churrasco. Falou assim, ô fulano, o que você tá falando que a menina tá criando peito e bunda e passando aqui? O que você tá querendo? Você tá falando que você vai agarrar a menina, tio? Você tá falando que você vai pegar a menina? Aí até a mãe assustou, falou assim, ele fica essas conversas idiota. Mas quer dizer, a mãe tá vendo o cara falar uma merda dessa e não toma atitude. Aí também é filha da puta também, Bruno. Porque a, claro. mãe tá vendo o cara falar uma merda dessa. Como é que um cara fala um negócio desse dentro de casa, na cara da mãe, e a mãe não faz nada? Aí também é sacanagem também, Bruno. Só pra gente, eu tô sendo justo aqui. Pra te mostrar que tem um outro lado também, que tem mãe também que é jogada. Agora... Mas é por isso que eu falo assim. Que todo ser humano é um livro aberto. Ninguém é igual a ninguém, entendeu? todo mundo tem um contexto, um porquê que faz aquilo, o porquê que é. Não tô querendo defender ninguém nem nada, mas se entende-se a história, entendeu? E aí você vê, essa mulher pode estar querendo passar panos quentes, às vezes porque esse pé de bosta aí, às vezes sustentava a família, às vezes disse alguma coisa que ela não gosta, com medo de perder. É só que, porra, você quando você tem um filho, você tem uma filha, você tem que... É a extensão do seu corpo, pô. Você não ia gostar de ser abusado também, mas, porra, tem gente que é de se fuder. Mas é como o caso dele aí, que a gente tem que observar como você tá falando. Ele tem que captar toda a história pra ele não se fuder também. Veja se ele não tá dando dinheiro pra essa menina, né? Entendeu? Se a menina tá pedindo dinheiro pra psicólogo. Essas coisas aí também, tudo tem que ser analisado. Entendeu? É. Yeah. Mas eu já vou adiantar bem pra você. Essa história aqui, a mãe viu de perto essa situação. Mas a única, a única resposta foi dar uma risada. Ao ver a filha sendo assediada pelo próprio marido, muito difícil. Pode acontecer? Pode, porque eu vi. Eu já vi acontecer. Mas é muito difícil acontecer. Você ouvinte pode estar sendo vítima de estelionato amoroso. Vamos ver. Eu, pessoalmente, já discuti com o infeliz. E posso dizer que ele não é bom caráter. O mesmo diz que segue o caminho de Deus. Mas suas atitudes provam ao contrário. Além de que o infeliz já mexeu com tráfico de drogas, facção e até assassinato. Ah, isso aí... Na hora que o cara faz cagada, ele agarra a Bíblia, fica parecendo que ele tá com uma rapadura debaixo do braço. Ele passa a mão na Bíblia e aí quer falar de Jesus Cristo, Jesus Cristo. Ah, mas se Jesus Cristo estivesse aqui... Mas o que ia ter negro levando chibatada na bunda? Ele ia pegar. Jesus ia pegar aquele chicote dele que ele saiu estralando lá na igreja. Diz que quando o povo tá vendendo as coisas dentro da igreja, diz que Jesus pegou um chicote e saiu dando chibatada pra todo mundo. Mas ia ter negro ia levar estralada na bunda até cansar, cara. Esse povo vagabundo, sem vergonha, eles aprontam tudo. E outra coisa, viu, Bruno? Você, até você que entende de espiritualidade, esse papinho aí que... inclusive os ateus usam isso pra criticar os cristãos. E eu não tenho nada contra... aqui tem centenas de ouvintes ateus, não tem problema. Não tem nada contra vocês. Mas os ateus, pra atacar os cristãos, dizem isso. Ah lá, fulano apronta, depois vem pra igreja e tá curado, e tá tudo certo. Mas eles usam isso pra atacar. Mas não é assim não, viu? Essa historinha que você vai lá pro mundão, apronta o diabo, faz aborto, mata, trafica, e depois você vai pra Jesus lá e põe a Bíblia debaixo do braço, parece uma rapadura andando pra cima e pra baixo, e que você tá perdoado. Não é assim não, viu? Tem um acerto. Não é essa zona, não. Não é essa zona aí, não, cara. Pode falar, Bruno. Tipo assim, quem conhece a verdade, quem conhece a palavra, como diz na igreja cristã, é o maior pecador que tem. Tem muita gente dentro da própria igreja, que é pastor e tudo, que fica atrás de renda, porque eu já vi um monte de lobo disfarçado de lebre aí, dentro da igreja com palavras doces, comendo irmã, botando menina dentro. Teve aqui em Salvador, um pastor de igreja, abriram a igreja, ele tava lá com a menina, chupando o peito da menina de 15 anos. Nossa. Duas meninas, entendeu? Tem pastor que vai atrás de... Tem muita gente que faz um trabalho muito bonito, você tá entendendo? Tira muita gente das drogas, tem quem faça o trabalho, quem segue. Mas tem casos, porra, que o cara, quando o cara vem lhe retratar, assim, quando o cara... Irmão, não faça isso. Quando o cara é muito coisa, é porque não, quando ele vai olhar pro rabo dele, o macaco quando não olha pro próprio rabo. Quando esses caras vêm assim me reprimir, eu já sei o que é, pô. O cara tá todo errado pro lado de fora. Teve um cara aqui mesmo, casou com uma mulher, desde essa igreja, só vivia dizendo, irmão, vai pra igreja, vai fazer uma visita hoje, não sei o quê. Quando ele brigou com a mulher, dentro de casa o cara não fazia nada, batia na mulher, fazia o diabo a quatro, mas na frente da igreja era o cara. Quando a mulher largou ele, voltou pras drogas, voltou pra tudo, pô. Você tá entendendo? Usa de fachada, quem usa de fachada é o pior pecado, é você usar a palavra pra enganar o próximo, você tá entendendo? Sim. E é uma imagem que não tem, que você não é. Por isso que eu sou autêntico, eu sou assim, eu coloco minhas coisas de religião, mas eu sou autêntico, eu faço isso e aconteceu. Eu falo, vou no brega hoje, vou sair com a garota do programa hoje, vou fazer, mas eu sei que dá minha consequência, eu sei o que eu tô fazendo. Não tô tirando dinheiro de ninguém, não tô roubando ninguém. Tô fazendo o que eu sei que eu tô fazendo, mas eu não sou hipócrita, entendeu? A maior coisa é a hipocrisia, a mentira, tudo isso aí. Aí, esse rapaz, ele tá justificando, ele pode... Ele, a gente não tá vendo o lado do cara lá também, entendeu? Sim. Ele pode estar ouvindo, ele disse que discutiu com o cara através da mulher, ninguém sabe quem é que é, como é que é a questão do cara lá também, é. Tudo isso aí, entendeu? Bom, acionar a polícia não adiantaria, uma vez que a justiça é falha, e ele é um homem de dinheiro, poderoso e influente, mais ou menos, olha aí você caindo na conversa, mais ou menos. Se essa menina leva uma filmagem no conselho tutelar, o pai, esse cara, eu não sei se é o padrasto dela, não é isso? Padrasto. O padrasto dela vai pra cadeia no mesmo dia, cara. Conselho tutelar da mulher. Conselho tutelar não tem conversa, Bruno. Conselho tutelar. Ô, Bruno, tem três coisas nesse Brasil aqui que manda o cara pra cadeia mesmo, ouvintes. Manda o cara pra cadeia. Tem três coisas nesse Brasil. Pensão. Guardem isso, ouvintes. Três coisas que você vai pra cadeia sem choro nem vela. É, pensão. Você vai pra cadeia. É, droga. Você vai pra cadeia mesmo, você se fode mesmo. Droga, se pegar você com droga, você tá fudido. Não tem esse negócio e de... E mexer com a Caixa Econômica Federal. Não mexa com a Caixa Econômica. Sua negação também. Mas deixa eu falar, essas três coisas que eu falei pra você, não tem esse papinho de habeas corpus, nada. É flagrante, um abraço, rodou. Conselho tutelar, que você mexer com criança. Seja porque, se, ainda mais nesse caso que tá abusando de criança, cara. Esse cara tá fudido. Ouvinte, essa história aí, não sei, vamos ver. Várias vezes o Verme disse que se a mãe dela traísse ele, assassinaria as duas no mesmo dia. Além de que já houve um quebra-pau entre a mãe e o padrasto na frente de casa, rolando até polícia. A mãe, por pressão, tirou a queixa dias depois. Estou realmente preocupado com isso. Não quero que ela vá embora. Minha vontade é de dar um basta nisso. Tenho um contato, um antigo amigo da escola que pode me alugar um oitão. O meu plano é chegar à noite. Já vou falar pra você, eu tenho uma história disso aqui. Eu já vou te falar o que eu penso disso aqui, mas pera aí, deixa eu terminar de ler. O meu plano é chegar de noite por volta das 23 horas e assassinar o Verme. Isso é um dilema muito grande pra mim, ver o meu amor partir e não sujar as mãos de sangue. Ou então, acabar com o maldito de vez. Estou muito apreensivo com todas as possibilidades de dar errado, mas estou convicto que consigo a sangue frio ceifar a vida de alguém tão desprezível assim, sabendo que todos os dias ele fere a pessoa que eu mais amo. Como você e o William são bem mais vividos que eu e são minhas duas companhias diárias, vou usar a resposta de vocês como norte. Mandei esse e-mail para o William. Sou muito reservado, não gosto de quebrar o ghost, mas caso queira, entre em contato, está aí meu número de telefone. Deixa eu te explicar uma coisa. Você vai prestar bastante atenção, ouvinte. O Bruno vai falar a visão dele também. O Bruno tem muita vivência de vida. Ele tem muita experiência. Mas eu vou te dizer o que eu penso disso aqui. Ouvinte, vamos por etapas. A menina vai se mudar. Vamos começar bem do zero. A menina quer se mudar porque supostamente está sendo abusada. Vou começar do zero com você. Vou fazer uma abordagem completa para você. Ela tá querendo se mudar porque supostamente ela está sendo abusada. Primeira coisa, antes de tudo. Já que você gosta dessa menina, já que você quer ficar com essa menina, por que você não fala pra sua mãe, você não conversa com seus parentes e vocês não arrumam um canto pra ela morar aí com você? Primeira coisa, antes de tudo. Já tô dando uma solução harmoniosa pro seu problema. Converse. É aquela história, ô Bruno. Aquela história, casa que come 3, come 4. Falar pra vocês que vocês vão passar fome, vocês não vão, não. Vocês vão na prefeitura, vocês pedem uma cesta básica. Você põe essa menina pra fazer alguma coisa, pra fazer uma diária, pra limpar. Porque, não... Siga a minha lógica só, siga a minha lógica, ouvinte. Se ela tá sendo abusada, o que é melhor? Se ela realmente está sendo abusada, é melhor que ela faça uma diária, então, e não seja mais abusada, ela mora na sua casa. Pronto, tô te dando uma solução harmoniosa pro seu problema, ok? Se você quiser ir pro pau com esse cara, procure conselho tutelar, você põe ele na cadeia. Procure delegacia da mulher, que o Bruno falou muito bem, parabéns. Procure delegacia da mulher, você põe esse cara na cadeia, tá? Se você quiser ir pro pau com ele. Agora eu vou te responder sobre a última pergunta que você fez, sobre matar o cara. Vamos começar por etapas. Você tem 18 anos, você vai rodar. Você não vai mais pegar Febem, você não vai mais pegar Fundação Casa. Você vai rodar. Você vai pegar... Não adianta você vir com essa história de réu primário, porque você vai estar usando um 38 raspado. Isso aí você tá fudido. Isso aí você vai pegar... No mínimo, 8 anos que você vai pegar. No mínimo. 8 anos que você vai pegar, você vai ficar lá preso. Você vai perder a sua vida, você vai se fuder. Não adianta você, ouvinte, vir falar pra mim assim, não, mas eu vou esconder o corpo. Ouvintes, vocês nunca mataram ninguém. Você nunca matou ninguém, você não vai ter essa. Você não tem essa expertise de sumir com o corpo, essas coisas que vocês veem em filmes. Às vezes vocês, ouvintes, assistem muito filminho, vocês acham que a vida é igual no filme, não tem nada a ver. Mas você vai ter testemunha, você vai ter pessoa que viu, você vai rodar. De qualquer jeito, você não vai ficar com ela. Por mais que você fale assim, pô, eu sou macho, eu fui lá e matei ele. Mas você não vai ficar com ela. Você vai deixar ela solta aqui, inclusive, existindo a séria possibilidade dela conhecer outra pessoa. Não vai resolver, tá? Primeira coisa que eu já tô te adiantando. Eu, Hernani, não sei se é crime o que eu vou falar. Não sei se é crime. Se for crime também, eu não tenho... Quem tá falando sou eu, não é o Bruno. Eu, Hernani, tô falando. Não sei se é crime. Eu, uma vez... A minha ex-mulher me traiu na época com o meu melhor amigo. E eles estavam se encontrando num posto Shell, da Shell. Eu ia armar, tinha um cara que tinha saído do crime. Não, ele nunca foi do crime. Ele tinha umas armas raspadas na casa dele e ele rodou, porque armaram pra ele. Fizeram uma bocada lá pra ele, armaram e chamaram a polícia. Na hora certa, a polícia sabia onde tava a arma, no lugar que tava. Foi fita dada. Foi fita dada, algum cara que não gostava dele armou pra ele, mas ele não era bandido, ele só tinha as armas dele lá, ele tal. E aí quando ele, depois que ele saiu da cadeia, ele pegou, parece que ele pegou 3 anos e pouco. Quando ele saiu da cadeia, a mãe dele chorando pediu que ele não se envolvesse mais com o crime. Só que o que ninguém sabia, nem a mãe dele sabia, é que ele escondia uma maleta com um 22 dentro do quarto, ninguém sabia. Aí o que ele falou? Ele prometeu pra mãe dele que ele ia sair do crime, que ele não ia ter mais nada errado. Ele arrumou um bom emprego na companhia de luz. E ele precisava se livrar desse 22. Então o que eu ia fazer? Eu ia comprar o 22 do cara. Parece que na época, me parece, faz muito tempo, me parece que na época ia ser R$900. Eu ia comprar o 22 e eu ia passar no posto Shell e executar a minha ex-mulher com o vagabundo desse meu amigo. Eu não. Aí, um dia antes, a minha mãe ligou pra mim e eu acabei. Ela acabou descobrindo e ela começou a chorar. Ela implorou que eu não fizesse isso. E eu acredito que foi Deus que mandou isso pra mim. Eu não sei se foi Deus. Eu não gosto nem de botar Deus no meio desses rolos meus aqui, que Deus não tem culpa, não. Mas deixa eu te falar. Eu agradeço muito por não ter feito essa cagada. Primeiro, porque eu ia rodar. Eu ia me fuder na cadeia. Eu ia perder tudo de coisas boas que eu vivi. A minha vida só melhora, a vida desses dois bostas atravancou. E deixa eu te falar mais uma coisa, pra todos os ouvintes. Eu tenho aqui um quadro aqui no programa, Bruno, que a gente fala só de história de vingança. Só que eu quero que vocês, ouvintes, guardem na cabeça de vocês que a maior vingança do mundo, a maior forma de você se vingar no mundo, e não é desculpa, não é essas coisas que vocês falam que é copy, não. Tô falando sério com vocês, a maior vingança do mundo, se você quer se vingar do mundo de verdade, é o seu sucesso pessoal. Aí você ganha de todo mundo. Quando você tem sucesso pessoal, você ganha da sua ex-mulher. Quando você tem sucesso pessoal, você ganha da sua família. O seu sucesso pessoal, você conquistar as coisas na vida, você se dá bem, a sua felicidade incomoda as outras pessoas. A sua felicidade é a maior vingança do mundo. Então eu, Hernani, eu tenho a maior felicidade do mundo de não ter me vingado. Porque se eu tivesse matado esses três, eu ia ter me fudido, eu ia ser uma vergonha pra minha família. A minha mãe, com todos os defeitos que a minha mãe tem, a minha mãe não merecia passar por um negócio desse. Pra me visitar em cadeia, passar por uma vergonha, um constrangimento desse, uma humilhação dessa. Uma mãe ter que ir levar uma cesta, que eles chamam de jumbo, levar em cadeia pra filho. Isso é uma vergonha. Então eu, Hernani, graças a Deus eu não fiz essa cagada. E eu tô dizendo pra você, ouvinte, não acho que você vai se dar bem com isso. Você não faça esta merda. Se você quer ir pro pau com ele, você vá pelas vias legais. Se você quer resolver o problema, você bota essa menina dentro da sua casa. Por mais que os ouvintes... Vai ter um monte de ouvinte que vai dizer que eu tô falando besteira. Mas se você quer ficar com ela, arrume um jeito, fique com ela. Dá uns seus pulos. Hoje em dia tem Uber Eats, tem iFood. Você vai fazer uma entrega, você vai trabalhar numa obra... Você vai, bota essa menina pra fazer uma diária. Ela vai ganhar R$40 o dia, R$50 o dia. Você bota essa menina pra fazer uma diária. Vocês arrumam um canto e vão morar junto. Essa ideia sua de ir com 38, você vai destruir a sua vida. Você vai destruir a vida dessa menina. Você vai destruir... Você não sabe o outro lado da história. Como o Bruno falou com muita propriedade. Parabéns pro Bruno. Você não sabe o outro lado da história. Você tá vendo um lado da história. Agora você tem que ver o outro lado. Você sabe o que, que a menina conta pra você. Você não sabe o que acontece dentro da casa. Ninguém sabe. Então, você pode destruir uma família, você vai destruir a sua vida, você vai destruir a vida dessa menina, que vai ser um trauma muito grande. Você vai fazer a maior cagada do mundo e você ainda vai arrastar o seu amigo pro meio. Porque se o seu amigo arrumar esse 38, lá na delegacia eles vão dar um aperto, não sei, você vai ter que entregar o seu amigo. Você ainda vai ter essa fita ainda. Você não vai se dar bem, cara. Segue o que eu tô falando pra você. Essa é a minha visão de vida. Bruno, fala o que você quiser, tempo livre. Manda bala. Pronto, pronto. Olha, o policial bom já falou. Agora vai o policial mal falar agora. Tá ouvindo? Ouvinte, ouvinte, ouvinte. Olha, ouça, escute um conselho de uma pessoa que já viu várias xerequinhas, várias xerecas, viu várias coisas. Você não tem cocô na cabeça, meu filho. Você tá indo num caminho sem volta. O que é que eu te digo? No momento que você pega uma arma e apontar pra uma pessoa, se você não atirar, ela vai te matar depois. Você tá entendendo? Sem dúvida. Eu moro na favela. Eu morei na favela. Eu sei o que é isso aí. Da pessoa pegar uma arma e não puxar gatilho, se você não matar, ela vai te matar. Entendeu? Ainda mais se ele for grande. Ele não vai sujar a mão dele pra te matar, meu filho. Porque essa conversa, se você falar isso pra ela, ela pode chegar num momento de desespero, se for o caso. Olha, tô botando os dedinhos aqui, fazendo aspas. Ela chegar lá num momento de desespero e dizer que você vai matar ele, e ele já estiver preparado. Tudo isso aí, isso não é nem conversa. Pronto, e esse seu amigo aí que te ofereceu o canal da arma, se saia fora. Esse rapaz não é seu amigo, não. Vou logo dizer, vai falar uma bosta dessa, vou falar a real pra você. Jorge, deixa eu te falar, não vale a pena perder sua liberdade, caralho, por causa de uma mulher, que tá, que ela já veio com um caminhão de coisa que você nem sabe o que é de verdade. Nem fez um julgamento, que você não é juiz, você não tem bola de cristal, você não tem caralho nenhum de basamento pra chegar, e você é Rambo, você já tirou na vida, você já pegou em arma, você já fez fita, você é de algum movimento de quadrilha, você faz parte de facção, que a primeira coisa que você vai acontecer com você, eu vou lhe dizer a real, você vai cair na cadeia, você nunca roubou, nunca matou, nunca fez parte de facção, nunca fez par com nada aqui. Os caras vão lhe comer lá dentro. Vão lhe deixar só com o oco. Você tá entendendo? Você vai apanhar todo dia. Até você esperar seu julgamento. Você apanha todo dia na delegacia. Todo dia você vai apanhar na delegacia. Entendeu? E aí, o sistema prisional hoje é pra formar agentes pra as facções. Não tem o intuito. Ah, vamos reformar esse cara pra devolver a sociedade. Você vai virar uma pessoa muito pior do que hoje. Ué, a gente trouxe rapaz aqui, Bruno, lá dentro da cadeia, um ex-presidiário, a gente trouxe aqui no programa, escuta depois. Sim. Bruno. O ex-presidiário falou que chegando lá, ele era inocente, rodou com negócio, falsa acusação de estupro. Chegando lá, eles já queriam empurrar ele pro bonde dos 40, pro B40. Ah, então pronto. Eu vou deixar, manda esse rapaz escutar esse rapaz, eu que eu tô falando pra você, de todo o coração, entendeu? Você pode fazer o que você quiser. Você não conheceu outra mulher, nunca viu nada. Se essa for sua primeira namorada, é uma aprovação de vida. Eu tive várias fitas pra fazer e não fiz. Já tive a oportunidade de levar. Isso que eu tô falando pra você e pros ouvintes, entendeu? De você pegar 12 mil reais há 5 anos atrás, viu, Hernani? Há 5 anos atrás, coisa. Se eu fosse um cara muito porra louca, pegar um EcoSport cheio de droga pra levar pro Rio de Janeiro, ia levar esse negócio pra lá, entendeu? Ia passar 10 na minha frente, eu ia cair na cadeia, ou senão se eu chegasse lá na hora de entregar os caras ia me matar, você tá entendendo? Já apareceu a oportunidade de chegar, eu um caminhão, eu botar, encher o meu carro, eu tinha 18 anos, encher meu carro de arma e levar pra Feira de Santana e ganhar 3.500 reais. Eu tô fudido da vida. Você acha que vai chegar várias oportunidades, vai chegar as oportunidades da vida ali testar. E nessa primeira oportunidade você fazer uma besteira dessa de pegar 38 e matar não sei quem, Você não é. Você é quem pra matar a pessoa? Você é algum juiz pra tirar a vida desse cara? Entendeu? Faça o que o cara tá falando, o policial bom tá falando aí. Veja a situação primeiro, antes de tudo. Denuncie, bote a boca no trombone. Se ela se fuder, vai ter uma investigação. Faça uma perícia. Leve ela no coisa. Ela foi abusada, o cara meteu a rola nela, fez o quê? Você pega, leva ela pra fazer um corpo de delito. Pronto, se for constatado o abuso, o psicólogo vai lhe dar um atestado psicológico. O médico legista vai lhe dar um atestado médico. Você vai na delegacia, dá uma queixa, o cara vai preso na hora, entendeu? E vai coletar material dele, se ele tiver coisa. Pronto, acabou, você não vai matar ninguém, acabou o aviso, você vai salvar a vida dessa moça. Se for verdade, lógico, com aspas, que eu tô falando pra você. Mas você, o menino, pensar em tirar a vida de uma pessoa, se você tá começando sua vida agora, se essa menina for uma batalhadora, como o Hernani disse aí, vocês vão buscar o e-mail, tem casa aí, você aluga, mora, coisa. Meu primo tem 16 anos, casou com a mulher dele, estão se fudendo aí, mas estão junto lá. Estão se virando, eles quiseram casar, opção deles. São novos para casar, são. Mas estão vivendo a vida deles, estão metendo a cara. Não julgo também. Acho precipitado, acho. Mas é uma saída, estão alugando um apartamentozinho de R$250. R$250, se você pedir catar latinha na rua, você paga uma porra de um apartamento. Agora, meu filho, eu posso estar falando uma pá de merda. Não vai ser minha primeira nem a última. Mas o que é que eu tô te dizendo? Não faça uma besteira dessa. O policial mal tá te falando. Se você for fazer, acabou sua vida. E essa menina vai dar xereca pra várias outras pessoas aqui fora. Entendeu? Vai dizer que você é maluco. Porque se você tá disposto de fazer uma merda dessa por causa de uma coisa, ela vai achar que ela vai fazer o mesmo. Aí sua cabeça vai mudar. Você vai perder amor próprio. Você vai perder outras coisas, você vai perder sua família, você vai perder tudo, você vai perder tudo. Você não sabe o que é tirar uma vida de um ser humano, não. Se você matar um cachorro, você vai sentir remorso. Se você matar um gato, você vai sentir um remorso. Se você matar qualquer vida, porque você não é juiz pra porra nenhuma de tirar a vida, porque você é um herói, você não vai ser herói de merda nenhuma. Felizmente, a realidade é totalmente diferente do normal, de quadrinho, de filme. Você não tá vivendo filme, você tá vivendo série. Desliga o Netflix, caralho, e vai olhar o noticiário. A primeira coisa que vai acontecer, a polícia vai botar você no noticiário, porque isso é da manchete. Se der manchete, vai aparecer no noticiário, vai vender, e você vai ficar falado a vida toda. Pronto, é isso aí. Teve um alemão aqui que cuidava muito bem das filhas dele e ainda ficava com a filha da ex-namorada. A mulher com raiva disse que o cara tava abusando das filhas dele. Entendeu? Porque uma pessoa supôs que ele tava abusando das filhas. Ou estava abusando dos filhos. A polícia invadiu, ele ficou preso. E o cara, ele nem sabia porque tava sendo preso, ficou lá preso, chorava o dia inteiro. O delegado, eu fui lá falar com o delegado, porque ele era meu patrão. O delegado chegou, conversei com o delegado, ele falou: rapaz, eu tô vendo que esse cara não fez isso. Até os próprios presos viram que o cara não tinha feito isso. Foi alguém da igreja viu que ele tava, que supôs que ele tava abusando, ligou, a polícia invadiu, levou o cara. Entendeu? E o cara ficava chorando todo dia. Os presos não fizeram nada com ele, porque sabia que ele era inocente. Entendeu? Mas o cara quebrou a cabeça do cara. O cara nunca mais é a mesma pessoa. E esse imbecil matar um cara, quando ele chega lá dentro, matou alguém, alguém vai matar você, vai matar sua família, vai matar todo mundo. Se você não acertar o cara, você tá fudido, meu irmão. É isso aí, essa é a minha opinião. Vai desculpando aí o... Não, se botar o 38 na cara da pessoa e você não matar, você tá fudido, cara. Aí você tá fudido, cara. Tá fudido. Você não vai matar porque você não tem coragem. Porque o cara que vem com uma conversa dessa, o que o cara quando quer fazer, faz. Ou quando o cara E você vai jogando a sua responsabilidade nas costas dos outros, não vem querendo criar bengala social pra ninguém, não. O homem é responsável pelo que ele faz. Aí você coloca um ídolo seu, uma pessoa que você segue, pra botar um contexto desse, pra dizer uma opinião vai ser decisiva pra uma opinião que você vai se fuder. Se a gente fosse de mau caráter e dissesse pra você ir lá fazer, e aí? O que é que você acha? Tá na 18 anos, meu irmão. É pra você tomar sua decisão. Você é um homem, você é uma mulher, você é um homem. Você toma as regras da sua vida agora. Porque lá na frente, na hora de pagar o boleto, não é ninguém que vai apertar, vai botar sua senha, sua assinatura eletrônica e vai confirmar, não. É você que vai fazer sua vida, porra. Que conversa é essa perguntando a alguém? Entendeu? É isso que eu acho. Já falei. Bom. In this desert, in darkness, lying with a gun across his chest, pretending he's heartless. As the fire flashes in the sky, he was fragile and frozen. When the bullet took away his friend, but now he's somehow more broken. He's pulling his weapon to his side. Vamos lá, agora reta final aqui, vamos ler mais, vamos ver aqui como é que a gente tá de tempo, vamos ler mais um e-mail aqui, vambora. Não, vamos ler mais alguns aqui, vai. Tempo livre aí. Estou com um problema, Hernani, estou com uma situação problemática em casa, quero cursar letras, mas minha mãe fala que é curso de afeminado, o que devo fazê-lo para tirar do meu pé? PS, volte com o conto da cripta, vida longa ao cidade primitiva. Não, você tá vendo, a gente vai de um problema muito grave para um problema muito simples, cara. É o que você quer fazer. Não, mas falando sério agora, ouvinte. Eu, Hernani, a minha mãe impediu muita coisa profissional na minha vida. Atrapalhou coisas profissionais na minha vida. Isso amarga muito a gente. Se é isso que você quer, vai embora e foda-se a opinião dos outros. Bruno, o que você tem pra falar pro rapaz? Vá seguir seu sonho, porra. Deixa ser moleque, caralho. Cresça, porra. Seus pais atrapalharam seus sonhos, ou Bruno, não? Não, nunca ninguém atrapalhou, mas só que assim, a gente aqui no Nordeste, a gente é criado pra passar de ano, trabalhar, reproduzir e morrer. É isso aí que é verdade. Doa quem doer, mas a gente não, a gente vive aqui a corrida dos ratos, entendeu? A gente é educado na escola, a gente não tem educação para ser empreendedor, a gente não tem educação para ser nada, entendeu? E quem tem a chance aqui, às vezes não aproveita. Então, meu amigo, se você acha que você tem que fazer, você tá no seu coração. Agora também, se você for para uma porra de uma faculdade e sua mãe tá vendo que você vai fazer merda, balanceie aí a coisa, veja se os pós e os contras, hein? Pra também não fazer merda, porque ela, a gente também, Hernani, a gente tá ouvindo a opinião dele, você tá entendendo? Às vezes a mãe tá enxergando uma coisa muito mais além do que ele tá vendo, entendeu? Por isso que eu digo, tá no seu coração e você acha que tem a razão de fazer, siga. Mas se é ela que vai pagar, aí você não sei não. Bom, sobre o NoFap e relato do ouvinte no especial do aniversário de futebol. Aqui a gente fala muito sobre questão de sair da pornografia e tentar evitar masturbação, porque senão o cara fica só trancado no quarto, a vida não vai pra frente, o cara fica desesperado. Só que por ironia do destino, quem tá aqui hoje é o cara mais putanheiro do mundo. Você já fez esse negócio de NoFap ou nunca? De segurar, de parar de bater eu uma? A única vez que eu consegui parar de bater punheta foi uma semana. Eu quase passei o pau no muro de chapisco porque eu não aguentava mais. Foi foda? Foi porque eu tava dormindo na casa de uma pessoa. Eu fiquei com vergonha de bater punheta, entendeu? Porque se eu vou tomar um banho mais demorado, a pessoa vai desconfiar. Quando eu cheguei em casa, meu irmão, eu fui baixando o short, chegando na internet, a primeira bunda que eu vi, eu gozei, pô. Batam punheta. Mas deixa o saco, isso nunca atrapalhou você? Não, você vai treinar. Na hora de você gozar, você segura. Na hora de você treinar, você segura. Na hora que você vê a criatura, quando ela dá duas sentadas, e você não tiver treinado, meu filho, você vai mijar na hora. E já que eu falo é gozar. Você vai gozar e vai se fuder. E a mulher vai dizer, o Zé Gotinha chegou. eu já sou a favor do cara dar uma segurada, mas tudo bem, vamos lá. Fala, Hernani, sou o cara de e-mail da professora Borderline, não vou lembrar. Vim aqui apenas para relatar que o ouvinte falou que o fato dele ter tocado na bunda da mulher loira por causa do NoFap, isso é verdade. O relato não é Jaspion, mas no nono ano do fundamental eu entrei nessa onda de NoFap. Sim, eu tenho 17 anos e nessa época já estava viciado nessa merda. Sem querer, já coloquei a mão na bunda de uma mulher que não era nada santa, mas foi algo que não pensei nem nada. Eu estava afim dela e nem desenrolava, só chegava e tipo do nada e já estava pegando ali bem doidão e foda-se. Acho que pode ter algo a ver com o NoFap, pois um ano depois voltei a fazer o mesmo no ensino médio, mas foi com uma professora. Você é louco, cara. Eu encoxei ela e ela percebeu. Isso tudo foi no meio de uma gincana que eu não queria ter participado, mas era obrigatório. Ela era uma mulher de 52 anos, mas que está com tudo em cima. Eu fazia essa merda sem notar, sabe? O pior é que ela ficava dando pilha depois. O porquê, não sei. Mas acho que era pra brincar comigo. Cara, ô Bruno, nossa, ouvintes, eu vou contar uma coisa pra vocês tudo errado. Quando eu tinha 14 anos, tinha uma gostosa da sala que era muito arrogante. Um dia a gente foi pra um passeio no parque, aí tinha tipo um labirinto no parque, um labirinto. Aí eu peguei, eu doidão, passou essa menina na minha frente, só de sacanagem, não foi porque de tesão não, foi de sacanagem mesmo. Peguei e dei uma tochada na bunda dela, apertei mesmo a bunda dela. Aí depois ela ficou chorando, reclamou pro professor. O professor veio, regaçou eu, me xingou pra caralho, foi sem querer, ué. Eu tava no labirinto, ela passou e eu pum, loucão. Pensou que era, ó, eu tenho uma história também dessa daí, eu bati punheta no meio da sala. Você é louco, cara, você é louco, mano. Vou te dizer a você, tinha uma banca que eu achava, eu tinha um tesão muito grande na minha professora. Eu não sei por que aconteceu. Todo mundo ia pro recreio e eu não ia. Era uma banca, porque eu tava fodido no final do ano, precisava de nota. Aí a minha mãe me botou nessa porra dessa banca. E lá tinha uma professora que eu tinha um tesão. E meu pai foi fazer um trabalho lá. E olha a cabeça de um desgraçado, como é. Eu imaginei meu pai comendo essa mulher. Porra, eu fiquei com um tesão muito grande. Caralho, você é doentio, cara. Eu fiquei com um tesão muito grande assim nessa mulher, porra. Sabe que eu também queria comer a professora. E aí todo mundo saiu pro recreio e eu fiquei na sala sozinho fazendo tarefa. E aí o peru ficou duro. Eu digo, eu vou ter que fazer alguma coisa. Sabe você botar um braço por cima da carteira? Aí a professora, tá, por que você tá escrevendo de canhota? Nada não. Eu fazendo conta de matemática e largando a mão, batendo a minha mão. Tá? Mas você botou uma blusa? Eu achando que tava abaçando. Tava de pau duro. A tia, sabe aquela mesa assim? A carteira? As mesinhas, as carteiras de escola. Porque era no... Então, eu achei que ninguém tava vendo não, porra. Você tá entendendo? Todo mundo saiu pro recreio lá. Eu tinha um short do Vitória que era folgado. Sabe aquele short de baba? Ou sei. Short de futebol? Sei. Folgado? Então, o material saiu assim pro lado. Eu digo, oxe, é aqui mesmo. Aí, eu tinha uma técnica de bater punheta. Você bota assim, os dedos assim, encruvado. E aí você faz, é tipo, fica igual parecendo um cu. Aí você faz assim. E eu batendo lá loucamente. E a cadeira fazendo... Nossa! E naquela hora... Aí eu pensando que ninguém tava vendo isso. E a professora, assim, toda quieta, não sei o quê. Rapaz... Minha. Ela falou pra minha mãe. Ela que aguentou! Eu tomei um esfrega em casa, meu irmão. Sério? Sério. Que vergonha, cara. Eu disse, não, estava fazendo nada. Você tava fazendo o quê? E a professora disse que tava pegando um pau, não sei o quê. Ele falou, não tava pegando ninguém. Eu estava me coçando, estou com a coceira muito grave. Entendeu? Eu não aguentei, tava coçando. Deve ser alguma coisa nessas cuecas novas que a senhora comprou, que tem alguma alergia, que eu tava coçando. E aí eu tinha que ficar ouvindo essa coisa e eu tava batendo punheta dentro da sala. Tá entendendo? Um constrangimento desgraçado. Que vergonha, cara. Você é doidão, Bruno. Vergonha é nada, meu irmão. Quando o tesão bateu, eu também parei com isso. E pior que a gente sonha, às vezes, que a gente tá nu na rua, né? É. A gente tá batendo punheta no meio do metrô. Você já sonhou com isso? Não, assim. Ficar pelado, que eu tava pelado sim, mas esses negócios de ser doente, não. Eu sou doente, né? Caralho, velho. Mas era muito tesão que eu tinha com o professor. Eu acho que ninguém... eu não consegui renovar o passe na escola, porque... eu acho que foi... Meu pai cagando, ele dá risada. Tá batendo poeta na escola, disparado. Não, eu tava coçando. Uma vez eu tava jogando Street Fighter. Eu tinha alugado Super Street Fighter 2. Daqui a pouco eu vi a Chulim virando a bunda assim na comemoração. Eu digo, não aguentei, vi o pacotão. E aí comecei a bater bronha. Mas isso aí. Eu vesti um short do Vitória, parece que me dá tesão. Eu tinha um short branco do Vitória sem cueca. Quando tava batendo poeta. Passar. Minha mãe chegou. Tá batendo punheta aí. Eu não, rapaz, tô jogando. Minha sorte que o controle caiu. E essa manjeba dura aí? O controle que tava batendo aqui em cima, eu tô com vontade de mijar. Não queria perder. Aí eu tô com de pau duro assim, mas não é nada lindo. Minha mãe me viu batendo punheta, é uma vergonha. Diz que isso aí que você tá falando tinha mesmo, diz que a turma pausava. Duas coisas que acontecia, diz que isso é real mesmo. A turma diz que pausava na hora que a Cami pulava, aparecia a bunda dela. E quando a Chun-Li usava aquele golpe que ela abria as pernas e saia rodando, o povo pausava aquilo pra bater uma. Olha como é que era. Naquela época era foda, hein, maluco? Era foda, hein, cara? Era pra bater punheta com a revista da Avon, meu irmão. Que a gente tinha Hermes pra ver. Quando a gente vê o pelo, a gente batia punheta loucamente com aquilo ali. Rapaz, uma vez... Agora vê como eu sou maluco. Uma vez tava todo mundo assistindo... Sabe o especialista? O especialista com Sylvester Stallone? Rapaz... Esse cara começou a comer essa mulher dentro da sala, ou dentro do banheiro. Tem uma cena que ele tá comendo aquela série Stone, né? Não sei quem é uma loura aí que ele tá... A Stallone começou a meter a cara com essa mulher dentro do coisa. Aquilo me deu um tesão, meu irmão. Isso meu pai tava assistindo televisão. Meu primo tava assistindo televisão, eu tava deitado no chão, embrulhado com com lençol. Aí eu tô vendo aquela cena, porra, né? Toda hora que a gente vê uma cena de sexo, de 1995. É. Aí eu comecei a meter mão. Aí meu pai, tá fazendo o que aí? Tá fazendo o que aí? Tá batendo poeta? Eu falei, oxe, tá batendo poeta? Aí meu primo, no outro dia, falou, tava batendo poeta, né? Porque ele ouviu eu tive trauma com aquelas calças. Não tem a calça de ter flap? Quando você abre assim, ela faz. Não tem? Todo mundo. Eu sei, é velcro. De velcro? Ah. E eu tava querendo abrir o velcro, aí eu abria um pouquinho assim, fazia. Aí eu tava abriu. Eu queria muito bater poeta naquela hora por causa daquela cena. Era muito bom que eu via vídeo assim, eu sou meio doente na época da poeta. Aí qualquer coisa que tivesse de sexo assim, porra, a mão coçava e eu tinha que bater a bronha. Mas isso aí tá te fazendo mal, porra. Mal por quê? Ué, você tá perturbado com isso aí, ué? Não, hoje eu estou curado, em nome de Jesus. Isso, curado comendo mulher casada, é isso mesmo? Não, eu comi há muito tempo, eu comi... Não, hoje você tá como? Você tá casado? O que você tá hoje? Hã? Hoje você tá o quê? Casado? Eu tenho um amante, eu tenho uma mulher que é casada, que é a minha amante, e tenho uma ex-namorada minha aí, que eu fico com ela. Você não namora nada? Eu não tenho paciência, não. Mas você tem filho? Eu tenho uma filha, assim, de coração, que é filha da minha primeira esposa. Aí ela era pequena e ela me chama de pai, entendeu? Tem esse amor de pai aí. Mas você não tem vontade de ter um filho? Rapaz, hoje eu já tenho, assim, um grau... Aquele tem, assim, uma faixa que o homem tem... De você se realizar e você ter sua família. Mas o meu amor que eu já tenho, parece que eu já tenho completado um ciclo, sabe? Tipo assim, minha missão é cuidar de uma turma aí que não teve esse amor de pai. Entendeu? Aí eu tenho dois filhos do coração já. Entendi. Entendeu? E aí eu tenho esse carinho muito grande por eles, assim, quero dar uma vida. Por isso que meus primos, eu já dei um rumo totalmente diferente na vida, pra não seguir muitas coisas que eu fiz, entendeu? Entendi. Você pode se redimir de várias coisas que vocês fizeram da vida, entendeu? Por isso que um pecado muito grande, ele nunca é irreversível, dependendo das suas condições e das suas consequências. Mas, se foi um pecado que você fez e você tem a ferramenta de você se arrepender e você... curar o mal, que você não vai poder curar o mal daquela época que você fez, mas você pode modificar uma estrutura, um universo totalmente diferente para uma pessoa, você tá entendendo? Entendi. Bom, dando seguimento aqui então no e-mail do rapaz. Então, durante a gincana eu ainda tive um outro fato engraçado. Como sou um negão forte, mas meio fora dos eventos sociais, sou meio que Sasuke. Sasuke, a gente fala que Sasuke Vegeta é cara que fica no canto e não fala com ninguém. Quando estava sem camisa, peguei uma garota gostosa empinando pra mim em uma fila da gincana. Ela estava literalmente sarrando no meu pau. E eu ainda agarrei ela, sabe? Tipo metendo, como se estivesse transando. Tive sorte de ninguém ver. Ou eu acho que ninguém viu, pois eram muitas filas, umas do lado da outra. E eu também não tinha muito contato com os caras pra ficar sabendo se alguém notou. Só agora, depois do relato do ouvinte, vim saber o que estava rolando. Acho que foi a tal energia acumulando, sei lá. É, o pessoal fala que... Isso aqui é o povo que diz... Mas dizem que tem um amparo científico. Diz que quando você fica sem se masturbar, diz que você começa a exalar feromônio e testosterona. E diz que as mulheres se atraem mais pra você. O povo fala isso aí. Eu já tive algumas experiências. Pode fazer sentido mesmo. Só agora. Vou enviar a foto da garota. E sim, ela é jovem, meio vadia. Por mais que isso seja. Por mais que pra fazer isso em público sem eu ter desenrolado nada com ela, deve ser. Peço que acredite em mim. Esse e-mail não é Jaspion. Tenho muita coisa louca pra contar, mesmo tendo 17 anos. Acho que sou meio estranho também. Só não mexo com a imagem, pois se trata de uma menor de idade. Sai fora, não vou nem abrir isso aqui. Ela é atual, novinha, patricinha mais gata. Então, tá bom, nem vou abrir isso aqui, tchau. Um abraço, meu irmão. vamos ler mais um aqui, ô Bruno, pra gente matar. Vambora, vamos mais um aqui. Sim, sim. Então vamos lá. vamos ver, vou na sorte aqui. Pá, pá, pá. Meu ex deu pro meu amigo enquanto eu estava em coma. Olá, Hernani, pode me chamar de Net da VK. Pois bem, eu estava namorando com a garota durante 11 meses e do nada, assim que voltamos de uma viagem turística, ela terminou comigo no outro dia. O motivo dela foi que o relacionamento ficou monótono, que estava se sentindo casada e que não queria isso, pois era muito jovem. Na época eu estava fazendo curso de manhã, trabalhando no período da tarde em um restaurante e estudando à noite. O tempo que me restava, passava com ela. E como ajudava em casa, não me sobrava muito dinheiro, logo fazíamos programas caseiros. Mas quando dava e sobrava grana a mais, eu sempre usava com ela. Isso aqui é uma sacanagem, a gente já trouxe várias vezes no programa. Isso aqui é... Inclusive, Bruno, a gente trouxe um caso de um ouvinte, onde o ouvinte achava que ele tinha errado. Olha o absurdo. O rapaz trabalha... Mas é, Bruno, o direito dos homens, a gente aborda muito aqui. Existem casos onde o homem, ele começa a achar que ele tá errado. Mesmo sendo absurdo, ele começa a achar que ele tá errado. Então, por exemplo, o cara trabalhava, estudava, mas aí a mulher largou dele porque não tinha tempo, porque não dava atenção pra ela, e aí ela larga dele. Mas, pô, isso é uma sacanagem com o cara, porque o cara tá estudando e trabalhando pra os dois conquistar alguma coisa, mas enfim. Ela me largou, mas continuamos ficando juntos. Eu achando que estávamos apenas um com o outro, exclusivamente, mas sem responsabilidade de namoro e tal. Uma relação mais distanciada e sem tantos compromissos para esfriar a cabeça. Ledo engano. Avançando um pouco, pelo fato de estar monótono e eu querer agradar e restabelecer o relacionamento, organizei uma resenha em casa. Eu, a minha namorada, a prima dela, e levei meu amigo para ficar com a prima dela. Avançamos um pouco... Não é? Não. Compramos bebidas, aperitivos, até um belo banza, e fomos. Numa dessas brincadeiras de verdade ou consequência, minha ex pegou e pediu pra ficar com meu amigo aleatoriamente. Para ela, não estávamos namorando, então ela não me deveria respeito. Obviamente, fiquei puto. Ela viu e mesmo assim levou ele pro quarto. Você tá louco, cara? Que porra é essa, meu irmão? Você tá louco, ouvinte? Você tá louco, cara? Olha isso aqui. Numa dessas brincadeiras de verdade ou consequência, minha ex pegou e pediu pra ficar com meu amigo, aleatoriamente. Para ela, não estávamos namorando. Então ela não me devia respeito. Você tá louco, ouvinte? Você tá louco? Ouvinte do céu. Que é isso, cara? Aí, numa dessas brincadeiras de verdade consequência... levou pro quarto. Fiquei tão puto que comecei a chorar de ódio. Resolvi beber para melhorar. Acendi um cigarro, sentei no meu canto e pronto. Depois de ficar com ele, ela ainda veio pra cima de mim. Sai fora, como se nada tivesse acontecido. Eu já estava bêbado pra caralho e fui ficar no canto. Ela veio atrás de mim e falou de tudo pra me acalmar, fazer eu ficar de boa com ela. Sai fora, cara, que nojeira, cara. Quando a mesma viu que não estava funcionando, a mesma apelou para o sexo. Eu estava bêbado e acabei cedendo. Meu amigo, ouvintes, apesar que não é o caso do Bruno aqui, é exatamente esse caso, mas quando o homem é viciado em sexo, guarda essa frase pra vocês, ouvintes. Quando o homem é viciado em sexo, a mulher vira traficante. Vocês não podem ser reféns dessa forma. No meio do sexo, tive uma crise de pânico e ansiedade tremenda. E a maior que eu já tive na minha vida. Depois acabei apagando na cama. Dormi e acordei. Ela ainda veio me beijar para ir trabalhar. E a vida seguiu. Tempos depois, descobri que ela tinha dado pro meu amigo. Na cama ao lado, enquanto eu estava em coma alcoólico. É isso aí. Depois apenas descaralhei e nunca mais consegui manter fiel a mulher alguma. Ou até mesmo confiar nelas. Gosto muito do seu programa e desejo todo sucesso a você. Vem me ajudando muito com as coisas que fala. Me sinto um homem cada vez mais prendado e precavido. Muito legal. Parabéns pela sua superação. Que loucura que você se meteu. É interessante ver o relato dele, Bruno, porque o povo fala que atrás de todo o cafajeste tem uma mulher que desperta o cafajeste no cara, né? O povo fala que o cafajeste, na verdade, é um homem... O povo que fala isso aí. O povo fala que o cavalete é um homem bom. Na vida já. O povo fala que o cavalete é um homem bom que foi traído. Ele vira canalha. O povo que fala isso aí. Faz seus comentários sobre o e-mail do rapaz. O que você achou, Bruno? Rapaz, é o seguinte. A culpa foi sua. Vou logo dizer o seguinte. Primeiro que você vai... Olha, Hernani. Veja aí a configuração da coisa. Você chama um homem, uma menina, e ela e o cara. A menina já tá na porra louquice. De querer concordo. Pegar o mundo inteiro. Concordo. E porra, aí, Bruno, concordo. Na cabeça da menina, ela achou o quê? Suruba. Vou dar minha buceta loucamente pra dois caras aqui. Vou concordo. Dar o rabo. Vou fazer dupla penetração. Vou fazer o cara. Porra! Não, eu acho muito... Ô, Bruno, pelo amor de Deus, ainda bem que eu trouxe você no programa, você manja das coisas. Ô, Bruno, eu acho muito esquisito esse costume do povo de hoje, Bruno. Fala aí, o cara quer sair com a namorada, chama um amigo junto. Mas esquisito. Umas coisas que eu não entendo, Bruno. Você vai na... Outra coisa, levar a mulher embalada. É umas coisas que não entra na cabeça da gente, não é, Bruno? Fala aí. Isso. A primeira vingança, a primeira coisa, se a mulher tivesse um de você... E ela tivesse um de você e seu amigo, que ele já sabe que é seu irmão. A primeira coisa que ela vai fazer é tentar seduzir o cara. E o cara não vai... Tem cara que come mesmo, entendeu? Pelo instinto do homem, o instinto selvagem do cara. Não justifica. Amizade em primeiro lugar, mas não justifica. Mas, como você falou, tem mulher que é traficante de xereca sim. Se ela quiser quebrar a amizade do cara, ela vai dar pro cara. E o cara vai aceitar de volta. Você que tem que ser o traficante de rola, meu filho. Entendeu? Concordo. É o seguinte, a culpa foi sua. Você que errou. Não vai botar a culpa na menina, não. Eu vou defender a menina. É o direito dos homens. Mas, olha, preste atenção. Você tem o seu ambiente. Se você não quisesse que acontecesse isso, você não colocava a situação pra andar, meu filho. Chamou a... Olha que ideia do cara. Chamou a... Uma mulher... Um cara propício, que o cara é amigo. É amigo dele, o cara? Amigo dele. Olha o amigo dele, olha só. Isso se não tiver rolado qualquer olhares antes, entendeu? Porque a pessoa não vai dar assim do nada. Aí tem a questão da bebida. A pessoa vai brincar de verdade ou consequência com a mulher? Que conversa é essa? Se cair esse coisa, entendeu? Porra, pelo amor de Deus, velho. Concordo. Você, garoteou, entendeu? Aprenda a vir homem, não justifica. Tem mulheres... excepcionais aí na vida, na coisa. É o que eu dizendo, o ser humano, sendo homem ou mulher, cada um tem sua história, cada um tem uma vivência, eu tenho uma vivência, o Hernani, eu acredito que tem a vivência dele, você tem sua vivência, ela tem sua vivência, porra, ninguém é igual a ninguém não, como é que você vai justificar? É o erro da sociedade hoje, Hernani, eu acho que é assim, muita gente se baseia no passado, tem um amor nostálgico, ou tem uma vivência nostálgica, tipo assim, porra, se aquela mulher fez isso com você, ela acha que vai fazer, todas as outras vão fazer igual, porra. Então, mude a sua visão de mundo, caralho. Não veja o mundo em modo geral, não. Veja as pessoas com cada ambiente, cada história, cada sentimento, que aí você vai viver muito mais intensamente. Você tá perdendo sua vida. Ele tem quantos anos? Sabe dizer? Ele não falou. Deixa eu ver se ele falou aqui. Pera aí, deixa eu só confirmar. Deixa eu ver se ele falou aqui. Não, ele não falou mesmo, não. Então, pelo andar da carruagem, deve ser namoro novo. Ele deve ter aí uns 18 a 20 anos de idade. Geralmente essas bosta aí, é esses caras aí que comeu a primeira xereca e coisa. O menino, você tá batalhando, você tá coisa. Quando esse papo de dizer que não é fiel pra outras mulheres é tal. Ou ele não tá tentando, você tá entendendo, Hernando? Ou ele não tá tentando. Ou ele tá querendo se justificar pra não sair por baixo, porque ele tá abalado com essa situação aí. Tem quanto tempo que ele terminou com essa menina? Ele diz aí no meio, não, né? Não, ele só falou que terminou com ela e seguiu a vida. Ele tem que... Esse relato aí, ouvintes, pra gente ter um embasamento melhor, pra gente ajudar vocês. Você tem que dizer o tempo que você tem essa história, porque da época, cada situação é uma coisa, e a gente se baseia. Que a gente pode usar o contexto da época, a gente pode usar os recursos que levou a isso, a acontecer isso, entendeu? Entendi. E quanto tempo demorou, porque aí a gente pode ter um embasamento melhor para lhe ajudar e dar uma opinião ou bosta ou boa, não sei, dependendo de vocês. É o seguinte, eu, Bruno de Souza Brito, não digo o seguinte, quem vacilou foi você, então, conheça uma menina que vale... Se você é um cara trabalhador, tem meninas que são trabalhadoras, que erguem o cara. Se você der pra viado também, arrume um cara que lhe ajude. E segue a vida. Não atrapalhe sua vida baseado em experiências de uma única pessoa. O mundo é grande, tem 7 mil xerequinhos aí pra você chupar. Entendeu? Pra você dar o rabo se você quiser. Então, porra. Não vamos seguir a vida, vamos parar com esse negócio de instagramização aí, de viver a vida. Anitta tá dando a xereca que ela quer, e o povo acha errado, entendeu? Aí o cara, isso porque é mulher, se fosse o cara que se, o outro cara também, o tal do Arthur, eu vou, pode entrar nessa seara aqui ou você pode acha? Eu vou dar uma opinião aqui, sincero. O cara tava casado, o tal do Arthur lá, que tava do Instagram, que tava falando, aí disse que um relacionamento abusivo, que ele pegava meu dinheiro e não sei o que, porra, puta que pariu. A Anitta fez a mesma coisa e ninguém fala nada. Agora o cara que fez, aí tem um batalhão de mulher querendo sacanear com o cara. Ele fez praticamente quase a mesma coisa, pô. E aí? E quem é que vai defender a gente? Quer dizer que a gente vai viver numa ditadura de direito feminista agora? Entendeu? A gente é todo mundo. Quer dizer, você quer falar que é duas. Como é que é? Dois pesos, duas medidas? Dois pesos, duas medidas pra tudo agora? Entendeu? Entendi. Porra! Caralho. Aí não dá, né, patrão? Aí não dá, pô. Então, vamos lá. Meu filho, é o seguinte. Viva sua vida a cada dia. Não justifique uma falha de uma pessoa pra outras mulheres. Entendeu? É o conselho de tio Bruno, que tem 31 anos, mas viu muita coisa nessa vida. E isso não é nem 0,5% do que eu contei aqui hoje. Mas eu espero que eu esteja ajudando vocês aí, hein? A ter um pouco de rédea no pau. Pega o pau que você tem nas costas, porra. É, o bicho é bravo, mas cabe na mão de homem. Então segura. E justifica esse cacete que você tem aí, porra. Ah, que negócio de sentimentalismo do caralho. Que foder. Você já levou Gaia? O quê? Ave Maria, a melhor vingança é a da Gaia. Sabe o que é que aconteceu? Peguei a melhor amiga dela e peguei a irmã dela. E foi muito gostoso e ótimo. Acabou. Aí valeu a pena. Valeu a pena. Oxe, uma foda agora. Rapaz, a amiga dela tinha um xerecudo. Digo, porra. Maravilha, meu irmão. Chega, eu botei a ventosinha, chegou a colar no rosto, assim, ó. Ela me deu uma chave. Eu digo, nossa senhora, que maravilha, que traição gostosa, viu? Pronto, acabou. Não morri. Tive ótimos relacionamentos, ótimas pessoas. Porém, eu hoje, a minha opção é cuidar de mim. Quero virar uma máquina de combate até o final do ano. Entendeu? Tô treinando, tô fazendo tudo direitinho. Chegou essa pandemia do inferno aí. Mas se ame, meu amigo. Se ame. Quando você se amar, você vai chegar ao seu objetivo. Se ame primeiro, depois você vai ver. É o mesmo conselho que eu falo pro rapaz de 3 anos. Ame-se. Que você vai conquistar qualquer coisa que você quiser na face da terra. ô Bruno, só pra gente fechar aqui, como é que foi a história da vez que você foi comer a puta e com seu amigo e a... Mas conta desde o começo, essa história é boa. E aí a puta deu uma cagada. Como é que foi essa história? Conta aí. Ah, sim. Porque você falou que teve a puta bonita e a puta feia. Como é que foi essa história? É, porque tem que assim. Não foi puta, não. Deixa eu contar. Teve a situação, a gente chegou. Tava jogando um PlayStation. A gente tava jogando PES 2008. Rapaz. Aí, um olhando pro outro. Aí disse assim, vamos comer, gente. Aí ele, porra, não tô fazendo nada. A gente tem guia adepto à brotheragem aqui, tamo fora, então. Arrumamos com as mulheres, né? Aí, olha só como é o ser humano desgraçado. Aí a gente, eu entrei na MSN, que meu MSN era recheado de mulheres, né? Conseguimos marcar com duas. Pegamos meu carro, fomos ver lá as mulheres. Trazemos pra casa. Vai lá, vai, vem. As minhas bonitinhas e tal. Não sei o quê. Aí daqui a pouco, esse meu amigo é cozeiro, entendeu? O negócio dele é comer cu. Aí tinha dois quartos na casa. Aí daqui a pouco eu tô vendo ele... Ele tirando... Porque você já vê logo o gemido da mulher quando muda. Quando tá em Brás Cubas e quando tá na xereca. Mas por quê? O que muda? Fala aí. O gemido da mulher já muda, meu filho. Muda? A mulher tá metendo... Quando eu meto em algum lugar, ela já vem aquele gemido de reclamando. Tá comendo cu, hein? Aí eu falei, mais um aí... A menina não entendeu nada. Mas o popote foi pro ar aí, hein, amigo? Aí, porra, subiu aquele cheiro assim estranho. Eu digo, porra, velho, você tem que parar com esse negócio de comer cu. Porque às vezes eu tô comendo a mulher lá no outro quarto e eu tô sentindo um cheiro meu. Porque a menina às vezes não tá preparada, entendeu? Tem que fazer a tal da chuva. Você tava comendo cada um num quarto? Isso, porque a gente já tinha já a malandragem, pô. A gente comprou cama nova. Porque quando a gente chegou na cama, eu digo, rapaz, se a gente fizer daqui um matadouro, a gente não vai comer a mulher numa cama de carvoeiro dessa. A cama do cara era preta, pô. Parecia que era a coisa. O Bruno não vai querer dar pra ninguém aqui, não. Aí a gente foi, parcelou no cartão, comprou dois colchão, botou um pro lado, outro pro outro. Não, ninguém vê bunda de ninguém, não vê nem nada, que daqui a pouco o cara dá uma fraquejada, né? Aí eu tô vendo a menina. Não, amor, não tem problema não. Digo, o que foi? Quebrou o pau? Será que foi? Será que ela menstruou? Que foi? Daqui a pouco eu tô sentindo aquele cheiro, né? Fedentinho de bosta. Eu perguntei assim, você peidou? Perguntei a mim, você peidou? Aí eu cheiro de bosta. Então ela só, se for você que é feio, se eu doer, arrumei já um problema pra mim, inocentemente. Eu e a menina do lado, capa, não teve transa mais. Eu não, nem gozei nesse dia. E a outra menina do outro lado, era um espetáculo que tava com ele. Não, amor, não tem problema não. Tá. Poxa, ela tem uma... Aí a menina tomou um banho toda sem graça, né? A gente despediu da menina toda sem graça. Ele não falou nada, não teve um probleminha assim e tal. Aí passou-se uma semana, que a gente marcava assim. A semana toda a gente jogava, final de semana a gente tinha o propósito de comer gente, entendeu? Olha só que mentalidade, meu filho da puta. Mas é porque a gente jogava, a gente tinha uma rivalidade muito grande. E a gente tava solteiro. E solteiro, meu irmão, a gente comia o mundo inteiro. E o cara era bom de papo. Eu também sou ladrão de coisa. E aí a gente, porra, não achou ninguém. Sabe o que é ninguém. Aí daqui a pouco eu tô lá, deixei meu MSN aberto. Daqui a pouco eu tô vendo a mensagem, não fazia plum. Eu digo, gente. Daqui a pouco apareceu duas lagartixas. Eu digo, duas lagartixas. Uma lagartixa é mulher feia. Entendeu? Duas mulheres feias. Duas mulheres feias. Uma apareceu uma lagartixa e a outra era... meu irmão. Eu digo, hoje vai ser São Jorge. Meter espada no dragão. Aí a gente foi, pagou o lanche pra essa... nem chegou a pagar lanche, já foi levando logo pro canal. E aí, rapaz, eu tô vendo a minha, eu meti transa mesmo, botei no escuro pra não ver. Aí daqui a pouco eu tô vendo a porra, fila da puta, troquei. Rapaz, o que foi que aconteceu? Essa mulher quebrou o pau desse cara, quem foi? Porra, esse cara nunca vai deixar eu gozar. É. Já tem uma semana que eu vou tentando gozar e esse cara já é um outro problema. Filha da puta, abriu uma borboleta aqui em mim, desgraçada. Aí eu, dessa vez eu vou lá. Aí eu vi, rapaz, quando eu olhei pro cara, o cara tava com a borboleta assim, sabe? Quando a mulher se cagou. Eu não sabia aí, dessa. Ela borboleta. Deu cagada, ela deu uma batida na bunda, pô. E aí espalhou. Em forma asa da borboleta. Abriu a borboleta. Rapaz, mas essa parece que tinha comido vitamina de banana, não era possível. Né? Ou comeu mamão. Mas ficou estragado mesmo? Rapaz, ela sabe aqueles puxos assim. Aí eu chego no escritório e digo, porra, caralho. E aquela bosta amarela, eu não sei se ele foi dar homem. Ela tava sentada nele, pô, entendeu? Aí eu acho que ela não aguentou, ficou com vergonha, sei lá. E deu aquele expulso, e aí sentou, aí eu só vi aquela batida assim. Pá. Sabe quando o carro passa em cima de uma poça de lama e fez... Rapaz, esse cara xingou essa mulher. E disse, rapaz, calma, rapaz, e não sei o que, ele vai se lavar, desgraça. E ele e conversando comigo, todo cagado, sai do pé de mim, porra. Essa mangueba aí, cagada. Quer dizer, quando é com a mulher bonita, ele falou que tava tudo bem. É um peso, duas medidas, que direito da porra aí. Quando a mulher é feia, ele ficou bravo, foi isso? Ele ficou bravo, ele quer dizer que quando a mulher, o cocô da mulher bonita é mais cheiroso, desgraçado? Porque naquele dia eu nem eu aguentei. Um fedor da outra. Agora dessa menina aqui, eu nem tinha escutado, você tava com sua desgraça. E aí, é o seguinte, hoje é a última vez, porque já tem duas semanas que eu não dou minha gozada, porra. Resultado, não gozei a segunda vez. Parei de sair, de fazer parceria de foda lá. Ai. Resultado, vendi o colchão pro irmão dele. E aí, eu como minha mulher no motel, ele come na dele e acabou. Não tem condições mais, não. Por quê, meu irmão? Você come esse cara, não perdeu o pau. Viu? Mas o cara comendo, olha, e detalhe, como é que o cara vai comer um cu de uma mulher que ele nunca viu, sem camisinha? É louco mesmo, verdade. Você tá entendendo? Eu digo, porra, não é porque tava abafado, eu tirei, porque não engravida no cu. Eu digo, pronto, quando você caiu o pau, quando você caiu o pau, aí você não vai engravidar nem no cu, deixa eu tirar. Aí quando inventarem homem engravidar, aí vai servir pra alguma coisa pra você. Ai, rapaz, é hipocrisia, é foda. Ai. Puta merda, esse programa aqui acabou comigo, cara. Foi muito bom. Isso aí não é nem a metade das histórias que eu tenho. Viu, eu queria ver se eu conseguia trazer você pro especial de Natal aí. Se eu chamar você vem? O quê? Não, com certeza. Ave Maria. É porque o Celso tirou os programas, eu contava cada loucura no programa, que os caras se cagavam de dar risada. Olha, quando eu tiver uma oportunidade, eu vou lhe contar da minha ida no cinema pornô. Aí que você vai dar risada, meu velho. Pô. Agora até eu fico com vontade de ouvir essa história, pô. Então pronto. No próximo programa, quando a gente marcar de novo, pode me marcar que eu tô disponível aí pra gente ouvir os e-mails desses queridos aí, pra gente dar esses conselhos do coração a essas criaturas. E... eu lhe conto mais história aí. E o pessoal que quiser... agora, vou deixar o link do seu canal na descrição, mas o pessoal que quiser achar o seu conteúdo e achar você pra conversar, quais são os caminhos que tem pra te achar? Rapaz, eu tenho meu canal, assim, mas eu gosto de fazer participações, sabe? Como eu fazer participações aqui. Se alguém quiser conversar no privado, tiver alguma dúvida, assim, quiser muito conversar, eu posso falar até no privado do Facebook. E no meu canal eu jogo muito, porque eu quero focar mais nos jogos, entendeu? De vez em quando solto alguma coisa, mas é porque eu deixei muito de contar as histórias, porque tem muito hater, entendeu? Hater, mas assim, na internet, no Facebook, eles procuram o que lá? Tem a página da Stallion Games e tem meu Facebook pessoal, pode deixar na descrição aí. Tá ok, vou deixar então, beleza? Tá tranquilo. Pô, porque eu tive... Eu contava essas histórias, teve um cara que quer ser amigo da gente de qualquer forma, porra. Entendeu? E o cara fez 30 contas pra falar comigo. Eu não respondi. Por quê? Porque ele já era hater do Celso. Aí ele veio falar mal do Celso pra mim. Aí ele quer ser meu amigo. Aí eu não quero ser amigo de gente assim. Entendeu? Maluca. Entendeu? Aí o cara fez 30 contas pra falar comigo. Eu até tirei print dessas coisas, nem cheguei a comentar nada, mas porra, aí eu tenho, pra criar uma relação assim de coisa, eu acho meio coisa, mas meu canal tá lá, quem quiser aparecer é Stallion Games, eu faço muito mais live na de live, onde tem a plataforma nova, é Stallions Games, pode procurar aí que você vai me achar em alguma plataforma aí, tô em todas as plataformas. Bom, Bruno, agora só pra gente fechar pra conclusão final de todos Sim. os e-mails que você ouviu, a conclusão agora, se você pudesse, na sua experiência de vida, tudo, todas as histórias que a gente leu aqui, se tivesse que dar agora uma conclusão final, ou tivesse que dar um bizu, uma dica pros ouvintes, dica de vida pros ouvintes, o que você tem pra falar agora, uma conclusão final com tempo livre, fala tudo que você quiser dizer, que você sinta no seu coração, que você gostaria de dizer pros ouvintes do programa. Rapaz, cada pessoa é um universo. E você tem um culhão. Justifique as bolas que você tem. Seja o macaco da bola roxa, rapaz. Seja o macho alfa. Entendeu? É difícil, a vida é. Mas se você ficar no chão, como diz o mestre Rock Balboa, ajoelhado, tomando porrada na vida, você vai ficar ajoelhado, meu filho. E ninguém vai lhe levantar, não. Entendeu? Seja forte. Busque inspirações, entendeu? O que o Hernani faz aqui é para vocês pensarem, não é para agir. Ele tira você de fora dessa matrix, é para você pensar, é para você agir, entendeu? Para você sair dessa caixa que você tá aí de ideias, de planejamento, de planejar. Haja, agir é a forma, mas conscientemente das consequências. E o que vai abranger lá na frente, entendeu? É a mesma coisa de você plantar. Se você planta e não regar, você vai crescer uma planta maravilhosa e você vai colher isso lá na frente, entendeu? Se você planta uma semente ruim, vai dar frutos ruins. E é a mesma coisa da vida. É o rapazinho aí do coisa. Eu já dei um conselho. Pronto. É uma semente, foi lhe dada a semente de você escolher a pílula branca, a pílula azul ou a pílula vermelha. Você lembra qual era a pílula burra do Matrix? Não, né? A vermelha acordava, a azul você continuava na mesmice. Pronto, então. A vermelha, vá na pílula boa, meu filho. E siga a sua frente e você tem um saco aí. Que o saco, desde o tempo dos Aspalactecs, homem sapiens, que a gente evoluiu, porra. A gente não... Já deixou de ser aquele homem de Neandertal. Haja, senão você vai virar um gado da nação. Não, esqueça crenças. Sinta o que é certo ou errado pra você, entendeu? Inspire-se, mas não siga conselhos assim, bons. Inspire-se e tenha seu próprio conselho. Tipo, seja um eu, seja um Hernandes, pra dar conselho a outras pessoas. Aquilo, aquilo ali, acho que é certo pra dar um conselho bom. Tente ser uma pessoa que dá conselho, entendeu? Não seja a pessoa que receba conselho. É isso que eu tenho a dizer. E justifica a bola azul que tem aí debaixo das pernas, hein, ouvintes? É isso aí. Muito bem, Bruno. Valeu, Bruno. Valeu, ouvintes. E falou! Despede, Asno! Valeu, bolinho.